Começando o podcast MDM, o podcast mais futurista, econômico, social e político da internet brasileira. Ficou sério, né? Mas foda-se. É até meio triste agora. Esse é o podcast, talvez o 325, talvez o 326, né? A gente não sabe ainda. Estamos aí, né? No fluxo temporal, né? Avistei, né? Como é que é a música? Não, não. Tava no fluxo temporal e o que ela quer? Bom, deixa pra lá. É. Aí, a música do fluxo temporal dava também, né? Uma boa rima. Mas a gente não vai falar de funk. Hoje estamos aqui com um seleto grupo, né? De nobres bacharéis, né? Diplomatas. Como é que é? Um caminhão carregado de tijolo branco. E siriguela madura. Então hoje a gente está aqui com um podcast especial. Esse podcast, na verdade, surgiu de um papo que eu tive informalmente com um dos nossos chegas, um dos caras mais canalhas da internet brasileira, que é o Fernando Torelli, que está aqui hoje, né? Fernando Torelli. Viado, reaça, Fernando. Bolsonaro. Pô, faz isso não, bro. Faz isso não. Vai pro Miami. Não devia te ofender ninguém, que eu não quero ser ofendido, não, porra. Aí, vai ficar bolado. Temos também o Ivan Mizanzuki, do Anticast. Aê, pau nos cuzes de vossas senhorias. Prazer estar aqui. Temos aqui também o homem que tem a voz que deixou Afonso Solano molhadinho, Harald. É mesmo? Puta merda. que troféu, hein, Harald? Que merda, hein? Harald dos cinéfilos, né? É, exatamente. Estamos por lá. E além dos, né, os escroques de sempre aqui, o Poderoso Porco. Alô, mamãe. O Nerd Reverso. Tamo aí, né, pra dar uma força. O Catena, né, de Voyeur. Eu sou o alívio, sou alívio cômico da suspensão da descrença. O Voyeur, né, mas pode o falar, se tiver algo pertinente, pode falar, Catena. Obrigado. É, velha lei de útero. E eu, né, o réu este que você fala. Mas como eu tava falando, esse podcast surgiu de um papo com o Fernando Torelli que a gente teve, falando sobre esses filmes de futuro e não sei o que, blá blá blá. E aí eu acho que entrou na baila aí o Star Trek, Star Wars, e a gente tava imaginando como seria o mundo para que Star Trek acontecesse de verdade. Como seria a organização social, política, econômica, as relações de poder, e por aí vai, para que aquela realidade apresentada no filme de ficção científica fosse palatável, fosse tangível. E aí, para isso, reunimos esse seleto grupo aqui, e a ideia é justamente essa, cada um apresentar aí um filme de sua preferência, e a gente tentar imaginar, extrapolar, fazer ter uma digressão extemporânea sobre como seriam essas organizações e como funcionariam esses futuros para que aquela realidade mostrada no filme funcionasse, né? Então, é isso, galera. Então, acho que a gente já pode começar, né? Bom, aproveitar você aí, Torelli, que o papo começou com você, né? Puxa um aí da sua cartola de aristocrata. Vamos começar mais à direita, né? Porra, na verdade eu ia começar à esquerda, cara. Eu ia falar de Star Trek mesmo. Uhum. Pô, vambora. Vamos lá. Começar pela franquia, né? Sim, sim. É, você mandou até um artigo muito legal pra gente. É, eu mandei alguns, né? É, Star Trek, o futuro utópico do Gene Roddenberry, na verdade mais do outro Gene, do Gene Kuhn, né, que estabeleceu todos os parâmetros para o que seria o Star Trek, criou os Klingons e tal, e sei lá, meu irmão, continua aí, cara, não sei o que falar, pô. Se a gente levar em consideração a série clássica, né, ela mostra muito disso, né, que o que teoricamente seria, se a gente for imaginar, né, que aquela realidade, né, para a nave Enterprise funcionar, com aquela tripulação multirracial, né, aquilo funcionar, a gente tem que imaginar que o mundo virou algo, está em uníssono, né, quer dizer, o mundo todo funciona, né, virou uma grande nação planetária, digamos, né, e que todos estão vivendo em perfeita harmonia, né, respeitando suas diferenças raciais e culturais, né? Apesar de que o Chekhov vivia, né, falando da Rússia e os outros caras meio que tirando onda dele, né? Mas era mais ou menos isso, né? Eu acho que se a gente for imaginar a realidade de Star Trek para que aquilo funcionasse, né? Aquelas naves, sei lá, estivessem procurando novos mundos, né? O que é meio estranho, né, cara? Porque um mundo, né, que, digamos, está livre dessas amarras todas, né? Tem como missão de colonizar, né, planetas, né? É um termo meio... Não, mas é que veja. É que ali existe um foco, né? Nós vemos as aventuras daqueles exploradores. Mas eu suponho que a Terra tenha outros interesses, né? Eles pensam em outras coisas, ficam sofismando sobre a vida e a morte. Não tem necessariamente relação com a Federação dos Planetas Unidos, né? Mas a verdade é que quando você vê os civis no Star Trek, geralmente são arqueólogos, botânicos. Você não vê na Enterprise um cara varrendo o chão, entendeu? Eu nunca vi um faxineiro naquela porra. Ah, mas tem robôs que fazem isso. Não tem robô, cara. O grande lance do Star Trek é assim, pra uma sociedade pós-escassez, você teria que ter automatização. E no Star Trek você não tem robô, a não ser o Data. É que você vaporiza a sujeira. É, mas porra, meu irmão, você tem muita resistência dentro da Federação em relação à inteligência artificial. Você tem o quê? Você tem o Data faz a filha dele, que eu esqueci o nome dela, que é um puto episódio, cara, que... Ai, você bota... Já falando mais pra frente já, né? Nova geração, né? Apesar de que na série clássica tem um monte de episódios, né, em que, tipo assim, eles visitam planetas que estão fodidos e que, tipo, é um mega computador que toma conta de tudo e fez uma merda, né? Tem muito disso, né? Sempre tem um medo da tecnologia. Da inteligência artificial, que me lembra um pouco Duna nisso, né? A Bíblia Católica Laranja, a proibição de máquinas pensantes, o lance dos mentates. O Spock, em certo sentido, ele é um mentate, né? Sim, sim. Ele é quase um computador, né? Ele é movido à lógica, pura e simples, né? E, aliás, tipo assim, e eu acho engraçado que a série reforça muito isso, né? Mostra sempre que, apesar disso, né, de ele ser o cara mais racional, o cara que contabiliza tudo, que vê as possibilidades, né, e que pensa puramente racional, né, ele sempre tá errado, né, ele sempre perde pro Kirk, né, que vai lá e faz um, né, tira da cartola uma... É a coisa do improviso, mano, né, da surpresa. O Kirk é o cowboy espacial, né, cara, a série original tá muito próxima ainda do Flash Gordon, tem muita coisa do Flash Gordon ainda, né? Dessas séries de ficção científica dos anos 30, do cara fodão de peito pra fora e tal, o comedor espacial. Mas o Harold falou uma coisa que me intrigou aqui, tipo, essa coisa de imaginar que a Terra não é só a Federação de Planetas, né? Quer dizer, a Terra continua, né? Ela tem outras atividades, né? E a Federação de Planetas, né? Ou, tipo, o grupo de pessoas que tá trabalhando pra Federação é, sei lá, uma parcela ínfima do... A Federação é tipo planeta. A FIFA. Mas aí, ela é uma ONU espacial, né? Ela é uma burocracia interplanetária. O que eu acho estranho, porque se a gente imaginar que ela é uma sociedade, tipo, assim, digamos que o mundo atingiu, digamos, o comunismo de fato, né, para chegar a esse patamar, né, de todos trabalhando em conjunto. Imagina você ter toda a comunidade científica do mundo trabalhando em conjunto e não em concorrência, né, cara? Imagina se tivesse... Mas aí que tá, qual é a motivação do cara para isso, a não ser atingir... Eu não sei se o nome... A motivação é sempre você... O conhecimento, cara, você viajar, cara, pelo espaço, você... Sim, mas aí... Eu não poder, digamos, ir pra outro planeta e olhar e falar pros russos, chupa, otário, cheguei aqui primeiro, tal. Cara, o conceito de propriedade privada. Você não tem mais dinheiro, é uma sociedade pós-escassez. O que é uma sociedade pós-escassez? É uma sociedade que bens e serviços são universalmente acessíveis, então você não precisa mais se preocupar em lá, você tem a porra do... aquela merda lá, aquela parede lá que materializa qualquer coisa que você precise. Ainda assim, você tem a necessidade de energia. A porra do cristal de lítio, né? Se não me engano, Portugal inteira é uma... Jazida. Não, é uma power plant, uma... Uma usina. Uma usina. É, apesar de que a série mostra muito isso, né? Eles viajando e de meio que fazendo um escambo, né? Eles pegando cristais num lugar. Exatamente. Reais em outro, né? Tal. O que eu acho interessante da Voyager é que se aquela merda de série tem alguma coisa de interessante, é isso. Além do Robert Picardo como doutor, que é um puta ator. Tem esse lance, cara, que eles saem da zona de conforto, né? Fora da federação, eles têm que voltar ao estado natural de ralar pra conseguir as coisas. Essa série era legal, mas, tipo, ela tinha, né, tipo, aquela... A primeira nave comandada por uma mulher já faz uma cagada, já joga a nave lá na puta que pariu, fora dos limites da federação. Opa, quando foi dela, cara? Quando foi da federação mesmo? A federação, ela é muito perfeita no centro dela. Quando você vai pras bordas, a questão das Badlands e os Maquis, a federação entrega os planetas para os cardassianos, que é basicamente os nazistas espaciais, né? Sim. E os cardassianos começam a oprimir os colonos da federação que ficam nos planetas dominados por eles. E os caras se rebelam. A federação largou os caras de mão e assim, mais do que isso, por causa... Voyager temporalmente se passa depois da série. A Voyager, ela é quase que contemporânea ao Deep Space Nine. É mais ou menos a mesma época. Mas isso é antes ou depois da nova geração? É depois, né? Eu não sei qual não sei também. Só pra curiosidade, muita coisa que vocês estão falando estão se baseando naquele artigo que o Hel me mandou hoje, do The Emptiness, por acaso? Que também. Também. É porque aquele artigo me incomodou várias coisas. Assim. já sei, o lance dele falar que você abdicar do dinheiro é um retrocesso, né? É isso, sabe? É que eu acho muito engraçado a galera que vai, por exemplo, criticar comunistas, os socialistas em geral, assim, dizer que... não que eu seja, mas eu vou me colocar nessa mesmo, tá? Sim, eu sei. Eu sou mais keynesiano, mas tudo bem. Mas vamos dizer que eu seja... Você gosta de imprimir dinheiro, né? Eu gosto de imprimir dinheiro, isso aí. Então, daí o cara fala assim, olha, dinheiro, no texto ele fala, né? Porque ali fala, o Picard fala em algum momento que antigamente a humanidade era gananciosa, blá, blá, e daí o autor do texto ali fala coisas do tipo, não, mas isso é uma maneira idiota de pensar, porque dinheiro não é uma coisa ruim, precisa de dinheiro. Daí ele dá um link, assim, sobre alguma teoria política econômica, e daí é do site do Mises. Daí não, já fodeu o texto inteiro ali. Eu também achei meio idiota isso, de dizer que, você precisa do dinheiro pra você pôr valor nas coisas, no trabalho, né? Na verdade, você não precisa, né, na verdade. Isso aqui é uma coisa engraçada, porque essa é uma crítica que geralmente a galera do que curte Mises fala muito, né? Mises, que é um teórico econômico, blá blá blá, mas que vai falar muitos marxistas, né? Que os marxistas acham que o dinheiro é ruim, não sei o quê. Na verdade, quem fica reforçando esse discurso são os próprios caras. Tá assim. Sem dinheiro que é ruim, na verdade. O dinheiro em si não é. O dinheiro em si não é problema. A falta de dinheiro que é problema. Exatamente, né? E daí a questão que está sendo colocada é que todas essas teorias, assim, que daí vão criticar uma utopia no Star Trek, que eu acho que existe, não acho que dá pra fugir disso, mas querendo ou não, é uma utopia no seu plano econômico-político, que justamente, como o próprio termo diz, utopia, mas que parte do princípio que, tipo, olha, as próprias teorias que a gente fala hoje de história, quando vai estudar história, a gente não estuda mais história apenas pelo viés econômico. A gente não vai dizer apenas que o cara teve ações por causa de dinheiro e tal. Isso é uma bobagem, assim. Então, eu não sei da onde que... O pessoal fica dizendo que todo mundo é marxista e tal, tá preso no século XIX, mas quem não sai do século XIX são esses caras, assim. A gente tá pensando... Nem os marxistas não estão mais estudando só pelo viés econômico. Assim, eu consigo levar uma conversa na boa com um social-democrata. A gente tem muito ponto em comum. Muitos social-democratas que eu conheço não são contra o livre mercado. Eles querem mais o livre mercado para taxar em cima, entendeu? 50% de imposto. Beleza. Agora, se você sentar para conversar com um cara do PCO, cara. Ele vai falar umas coisas assim. Ele vai falar, porra, olha os que você dá, PCO, porra. Fala do PSTU, então vai, que pelo menos dá pra ter uma conversa, assim. Entendeu? Essa que é a diferença. Agora, uma coisa que você falou sobre utopia, cara, é que uma coisa que você tá pensando, cara, é impossível você fazer uma boa ficção científica numa utopia. Porque, no fim das contas, todas essas utopias da ficção científica, elas são distopias. Porque você tem que ter um estresse pra ter história. E no Star Trek é cheio dele. Eu acho que uma coisa que eu acho que é interessante do Star Trek é exatamente isso. Não conheço tanto assim a série, mas aquilo que o Hel tava falando no início de chegou aquele ponto de harmonia racial e paz na Terra como um todo, né? E geralmente, quando chega nesse ponto de utopia, do tipo, resolvemos todos os problemas materiais ou morais ou espirituais, ou o que quer que seja, geralmente entra num ponto chato do ponto de vista da ficção, né? Aí eles vão comprar briga com fica os maçante. Outros, né? Com os clientes. Pois é, mas assim, eu acho que eles resolvem isso de forma interessante. Tipo, não, gente, a Terra é um lugar legal. Só que assim, não precisamos ficar nela. Vamos ver o que ainda tá lá fora. Quem ainda tá com um pensamento diferente. O desconhecido, né? Porque tem essa questão toda de que, mesmo que não tenha uma mente maligna, né? No desconhecido, o desconhecido é hostil, né? A natureza desconhecida é hostil pro ser humano. Então, tem tanta essa coisa de que existem perigos, existem aventuras a serem feitas, existem conhecimento a ser descoberto, ainda que a utopia exista quietinha lá no canto dela na Terra. Então, eu acho legal porque eles têm essa saída bacana de, tipo, não vamos estragar a utopia com uma distopia, vamos acreditar na utopia, mas vamos nos divertir fora dela, sabe? Isso é legal. Até porque a década de 60, que é quando vai sair boa parte dessas ficções científicas, principalmente essas space opera, né, tipo Star Trek, em geral elas são bem utópicas em alguma medida. O lance das distopias acontece mais na década de 80, com o cyberpunk, sim. Né, então... Ou antes, né, no pós-segunda guerra. Ou no pós-segunda guerra, ou até o que o 1984, de Orwell, né, uhum. O Admirável Mundo Novo, mas a década de 60 tem muito esse lance do... É o paz e amor, né, cara? É o paz e amor. É o hippie, né? Mas o lance que eu acho... O pessoal da Fafiche, né, das escolas. como assim, eu tô emocionado em estar falando de Star Trek aqui no MDM, porque, porra, vocês nunca falam disso. É chato pra caralho, também. Fica merda, pô. Que é isso, cara, que é isso. Realmente, cara, Star Trek é chato. Uma das minhas críticas ao J.J. Abrams é isso. Quando eu vejo um filme de Star Trek... J.J. Abrams é um filho da puta, cara. Chateado. É pra encher meu saco, pra me fazer pensar. Pera aí, Torelli, você tá dizendo que você tem mago com o J.J. Abrams porque ele fez um filme de Star Trek que não é chato, é isso mesmo? Exatamente. Ele fez dois filmes bons de Star Trek. Ele traiu o outro. Ele fez dois filmes... Ele traiu o movimento boring. Não, ele fez dois filmes do Star Trek que não tem Trek, só tem Star, porra. Né? Star Trek tem que ser chato, senão eu não vejo. Não é que tem que ser chato. Não, ele fez um filme legal, cara. Ele tem exploração espacial, né, cara? Não, ele não faz isso, cara. A porra desse filme, desse Khan dele, que eu nem sei o nome, Into Darkness, sei lá, essa merda. Além dessa merda. Porra, meu irmão, as coisas me deixam puto, cara. A primeira coisa que começa o filme é os caras chutando a primeira diretriz da frota. Ah, mas isso acontecia direto na série também. Eles tinham esse, não podemos interferir, mas sempre iam lá interferir, sempre derrubava o ditador. É que nem o vigia, né? Não posso me intrometer em assuntos humanos. Sempre dava voadora de bunda. Fazia. Cara, eu acho que. Um filme do Star Trek ele tem que ser chato e legal. Os filmes do J.J. Abrams são legais. São só legais, que merda. Merda isso, né? Star Wars ele a bosta. O cara não sabe fazer filme, porra. Porra, não é cara. Imagina você sair no puto do cinema depois de ver o Star Trek do J.J. Abrams dizendo: eu não dormi nesta porra. Eu não. Ah, cara, eu sou um cara chato. Falando sério sobre isso. Eu sou leitor de Frank Herbert. Eu gosto de chatice, cara. Cara, eu concordo contigo integralmente. Pra mim, o primeiro filme de Jornada nas Estrelas, aquele lá dos anos 70, esse sim equivale. Aquele dali mostra por que eles vão pro espaço, cara. Eles vão pro espaço pra encontrar o desconhecido. E eles encontram apenas e tão somente no primeiro filme. Em todos os outros é uma galhofa, é uma porradaria. Jornada nas Estrelas, você pode reparar, ele varia conforme a pessoa. conforme o cliente, porque dependendo de o que você é, o que você pensa, como que você raciocina a ficção científica, Jornada nas Estrelas varia. Para mim, Jornada nas Estrelas é isso. É a aventura, é a descoberta. E só vejo isso no primeiro filme. O primeiro filme é muito bom, gosto muito dele. Gosto muito. Eu acho engraçado isso. Eles vão caindo com o tempo, só vão ficando piores. O maior sucesso foi o segundo, né, cara? A Ira de Khan, que na verdade não é nem um filme, tipo, é uma continuação de um episódio, né, da série. Exatamente. Mas vamos fazer a versão longa do episódio. Né? tem umas. Eu já li um monte. Uma vez eu tava lendo dessas listas, né? Aí os caras pegaram a série clássica toda e listaram todos os episódios em que eles, tipo assim, que eles teoricamente não deveriam interferir e o que eles interferiram. E tipo assim. E tem muita coisa. E a maior parte deles era justamente isso, mostrando sempre eles interferindo em sociedades que eram, totalitárias, né? Que tinham. Sim, sim. Sempre tinha alguma coisa assim, né? Tipo, esse lance do. Essa coisa bem de americano, né? Nós vamos invadir. Para levar a liberdade, né, para os oprimidos, né, tal. Intervencionismo, né? E tinha muito disso. Uma coisa curiosa sobre a federação, cara, a federação e a frota, que porra, meu irmão, os caras têm essa tintura de governo bonzinho, mas nenhum governo é bonzinho, todo governo é filha da puta. A federação tem a porra de um... Exceto o meu. Exceto o seu. tem a porra da... Tem uma CIA lá, eu esqueci o nome agora, Seção 8, alguma coisa assim, não tô lembrando agora, que os caras legalmente não existem pra federação, mas estão lá e agem o tempo todo. Eles aparecem muito na Deep Space Nine, que é uma série mais dark, que talvez seja a minha preferida. Eu acho, outra coisa também que eu acho que vai muito contra essa utopia que a gente tem de liberté, igualité do mundo de Star Trek é justamente as naves são cheias de hierarquias, né, cara? Você tem o cara que é o capitão e que manda em todo mundo e que caga na cabeça do cara quando o cara faz cagada, né? Você tem esse tipo... Você tem desde o capitão até o invisível, né? Sim. Então, eu sou obrigado a discordar pelo seguinte. Eu acho que se você tem uma sociedade e que você tem, assim, digamos... um assentamento de pessoas, seja uma aldeia, seja uma cidade, seja um país, você pode fazer as coisas em conjunto. Se você tá numa nave, num navio, num submarino, algo que, se você botar as coisas em discussão, tem hora que não dá tempo. Imagina, né? A nave Klingon disparou um míssil Photon, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um plebiscito, todo mundo abaixo da nave. Vote, devemos acionar os escudos, devemos fugir, devemos, né? Nessas situações que decisões rápidas precisam ser tomadas, coletividade não funciona. É questão de vida ou morte. Não, então, claro, assim, claro. Sabe? Tipo, acho que ter posições dentro da nave não significa necessariamente você dizer que essa hierarquia vai ser levada para todos os níveis da sociedade. Na verdade, a gente tem um experimento de psicologia social dos anos 70, se eu não me engano, que prova que decisões cognitivas, quando tomadas em conjunto, demoram mais do que decisões mecânicas. Então, se você tiver que colaborar qualquer coisa, a gente vai atacar, fugir, usar a velocidade dobra, dar merda. Explodiu a nave. Vai dar merda. Então, estou defendendo. Então, assim, eu acho que nesse momento, eu acho que hierarquia, nessa situação específica, do tipo, estamos numa nave que pode ser atacada, precisamos de alguém para falar, vai ou fica, sabe? Tem que ter uma pessoa. Não, mas é que tá o lance, cara. Por mais que eles digam que a nave é de exploração, ela é uma nave militar. Ela tem hierarquia e arma, e escudo, porra. E arma pra caralho. Arma pra caralho. Se eles quiserem largar o dedo, eles vão largar o dedo em quem eles quiserem, porra. Mas eles vão fazer isso com os caras legais, pô. Quem tá numa nave, ele se submete à hierarquia. É voluntário isso. Parece que no mundo do Star Trek, inclusive, você não tem muita opção. Você tem que trabalhar pro governo. Porque os exemplos de profissionais liberais não são muitos. Eu de cabeça consegui lembrar o restaurante do pai do Cisco, que é um restaurante queijo. O Cisco é o capitão da Deep Space Nine, né? Eu lembrei de um episódio que o Ensign Kim, ele volta pra casa de alguma maneira, não tô lembrando agora, e aparece um cara que vendia café pra ele. Pô, a Whoopi Goldberg é dona da cantinha dentro da nave, pô. Ela... É, mas a Whoopi Goldberg é uma entidade de outra mas ela tem, mas ela tem peixada lá, ela ganhou a licitação e conseguiu botar. Você tem os amigos do poder, né, que andam junto. Olha, mas cara, mas assim, a gente não pode estender isso para toda a sociedade, né? O que falta é, na verdade, criatividade e coragem para alguém sentar e dizer para Paramount, pô, cara, vamos mudar um pouco de assunto, cara, já não tem tanto seriado com nave espacial, vamos fazer uma coisa aqui na Terra, cara. Vamos falar sobre a Terra, como é que as pessoas vivem, não vamos ficar batendo na mesma tecla todo seriado que entra e sai. É, mas verdade. ninguém tem esse culhão, né? Pois. Infelizmente. E não. Isso nos leva a pensar que todo o planeta Terra é militarizado, fica pensando nessa maldita Federação dos Planetas. É, na verdade, Harold, eu acho que isso aí reflete muito mais quando o Harold tinha falado de montar esse podcast, uma deficiência de quem escreve, né? Deve ser difícil para o sujeito que está escrevendo pensar uma sociedade do zero, ou seja, a Terra, o modelo de sociedade que a gente conhece foi totalmente aniquilado, ele não existe mais, e a gente precisa pensar outras formas de coletividade. Então ele vai usar lá coisas que são reflexo do mundo da vida do autor, né? Tipo, ah, eu preciso de um capitão, eu preciso de um conselheiro, eu preciso de um responsável técnico, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Que talvez numa Terra pacificada, numa situação, numa sociedade global, já não faz mais sentido, né? E sem falar que também chega lá o dono do estúdio, né? E olha e fala, não, isso aqui é comunismo? Não, isso não pode, muda. Não, mas mais do que isso, cara, é mais do que isso. Ah, porra, você já conversou alguma vez com o Tracker mesmo, cara, com um cara mongol? Porque eu sou fã dessa porra, eu assisto. Olha, tem uso aqui no podcast, inclusive, hein? Não, mas eu não compro bonequinho, eu não me fantasio. Ofendeu o Catena, né? Que compra o bonequinho aí, ó. Não, o Catena não tá comprando nada. Mas não de Star Trek, eu compro do Star... Ah, não, eu tenho um Spock aqui do lado, falei merda. Vou voltar pro mudo. Mas aí o que acontece, cara? Porra, os caras jogam pra torcida, cara, pra fanbase. Então vocês tiveram que fazer mais uma série que é com a mesma merda, fazendo referência à série clássica, tendo um episódio do Universo Espelho, outro episódio que negocia lá de vai pra Segunda Guerra, vai pro Velho Oeste, sempre vai ter essa merda, cara. Enquanto aqueles fluffs lá do que se reproduziam, né? Pô, essa ideia do Harold podia ser legal. Eles faziam uma sei lá, uma série ambientada na academia, por exemplo. Não, sem sair do tema Star Trek, né? Mas na Terra, por exemplo, mostrando a preparação dos cadetes, daí, não sei o que, alguma coisa assim. Mas tinha muito isso, cara. A Enterprise tinha muito isso. Falando Enterprise, a série, né? Que, sim, sim. Que era sobre o nascimento da federação. Ela tinha alguns momentos na Terra, assim, que você dá uma sacada, até uns lances de xenofobia, de pessoal bolado, de começar a ter relação com outras espécies e tal. Era bem interessante. Mas o grande lance do Star Trek é que depende muito do roteirista. Tem roteiristas que são horríveis e outros que são bons. Tem um episódio que trata sobre o direito que o Data tinha sobre si mesmo, dele ser ou propriedade da federação ou um indivíduo, que é maravilhoso. E eles, inclusive, voltam depois com esse tema em relação à filha do Data, que o Data faz uma filha, né? Ele monta uma androide, né? É burro, né? Em vez de montar uma mulher... É. mas sabe que o pau do Data acho que funciona, né? Hidráulico? Não sei. Ó, eu posso... Pra sair de Star Trek um pouquinho... Vamos sair de Star Trek. Tá, porque eu quero... Eu tenho aqui, eu encontrei... Tá pelas internet da vida, porque eu li esse artigo numa revista que eu nem lembro o nome, anos atrás, que era umas previsões do Arthur Clarke pro futuro, depois de 2001. Não sei se vocês já viram isso alguma vez. Não. Mas pra você ver como, assim, o Arthur Clarke, hein? Aquele cara que tecnologia de satélite, assim, tá? O cara que manjava de tudo. Ele fala aqui coisas do tipo, 2006, fechada a última mina de carvão. Então, coitado. Ó, pra você ter uma ideia aqui, ó, ele fala que em 2008, uma cidade num país do terceiro mundo seria devastada pela explosão acidental de uma bomba atômica em seu arsenal. Após breve discussão na ONU, todas as armas nucleares são destruídas. Então, o que eu quero mostrar aqui. Isso lembrou, né? Superman 4, cara. É. Goiânia, cara. Porra, Goiânia. Isso aí me lembrou os Mercenários 2 aí do Stallone, com o Van Damme roubando o arsenal nuclear daquelas republiquetas soviéticas. Tudo, material radioativo tudo abandonado lá, né, cara, no meio do nada. Olha só, 2016, as moedas vigentes são abolidas. O megawatt hora torna-se a unidade de troca. 2000 e quanto? 2016, ano que vem. Ele vai acertar pelo menos no que tange a Grécia, né? Do jeito que tá subindo a conta de energia aqui no Brasil, eu não duvido nada. Não duvido. A gente começar a usar o quilowatt no lugar do real. A minha previsão predileta é quando 2040, ele fala aqui, ó, o replicador universal baseado na nanotecnologia é aperfeiçoado. Qualquer objeto, por mais complexo que pareça, pode ser criado desde que disponha da matéria-prima necessária. E olha só, diamantes e delícias culinárias podem ser literalmente feitas do barro ou do lixo. Como resultado, a indústria e a agricultura chegam ao fim, assim como o trabalho. Há uma explosão nas artes, no lazer e na educação. Comunista, safado. Previu a impressora 3D, né? É, mas... De certo modo, né? Mais ou menos, né? Se a gente pensar que pra você criar algo... Do nada não, né? Mas tipo, a partir de outra matéria, tipo, sei lá, do lixo você fazer um bolo, né? Alguma coisa assim. Você só precisa simplesmente rearranjar elétrons, né? E partículas. Tecnicamente isso poderia ser conseguido, né, cara? Poderia, se... só que daí vem a discussão de quem não. Que tá dono dessa tecnologia. Exatamente. Outro problema? É a quantidade de energia, né, cara, pra você fazer isso. Imagina, pra você, sei lá, remover um elétron ou estabilizar um outro, né... Dentro de um átomo pra você... Não, é isso que eu tô falando. Tipo, a quantidade de energia atualmente pra você conseguir fazer algo nesse sentido é imensa, né, cara? É inconcebível pra tecnologia atual, né? Você conseguir fazer isso, né? Sim. E agora, tem coisas aqui que são interessantes, como, por exemplo, 2023. Facsímiles de dinossauros são clonados a partir de DNAs criados em computador. Olha aí, ó. O Clark é o verdadeiro autor de Jurassic Park. Não, já tem os cientistas russos lá que vão replicar o mamute, né, cara? Estão decupando lá o DNA do mamute pra depois inseminar uma elefoa e aí você fazer um... Pô, mas isso tem tempo, hein, cara? É. Nossa, essa promessa tão antiga, eu queria tanto ter um mamute. Mas poxa. Mas quem do que? Porque tem a questão moral, por isso que tá demorando tanto. Quem não garante que os russos já têm exércitos de lá pra... Quem garante? Lá, todos escondidos na Sibéria, lá, todos montados com seus canhões laser, né, pra invadir o mundo ocidental. Eles vão usar Vladivostok pra invadir os Estados Unidos pelo Alasca, igual no Or. O foda o que quebrou eles foi o aquecimento global, né, que acabou com a ponte de gelo lá entre os E os mamutes estão morrendo desidratados agora. Mas se bem que agora os caras estão falando que vai rolar uma mini era glacial aí, né? Agora começa daqui 30 anos, né? Quem sabe? Não é uma mini era glacial, não. É uma mínima solar. Mas o meu ponto que eu queria falar falando do Clark é que dessa galera que é clássica da ficção científica da década de 60, é muito difícil o cara não ser utópico. Então, os caras acreditam que a tecnologia é aquela coisa do iluminismo científico mesmo. Na verdade, eles são... Acreditam que a tecnologia vai melhorar. Eles são otimistas, né? Acho que eles não levam em consideração a escrotice da humanidade, assim, né? Eles acham que... Daí que vem a galera da década de 80 que eu acho mais massa nessas horas. Assim, que era o que você falou, tipo, se o cara cria aí um aparelho que reorganiza partículas e cria, sei lá, você enfia lá uma caixa de papelão e sai uma pizza. Putz, que legal, né? Ah, mas e aí? Que empresa que vai deter a patente disso? Quanto vai custar essa porra? Aí você tem que quebrar a patente, cara. Você tem que ter quebra de patente. Você tem que ter o governo que vai brasileiro chegar, que vai estatizar caralho, essa porra. Fala, não, patente, senhor. Patente é o caralho. Você tem que ter um Evo patente, Morales, cara. Um Chaves lá, que vai quebrar estatizar patente, essa porra. Calma, daí a ditadura bolivarianista. O desenvolvimento. Você tem que quebrar a patente, parar com essa porra de propriedade intelectual para que você tenha desenvolvimento, cara. Uma vez eu assisti um filme desses idiotas, de tipo, anos 80, adolescente, que eu nem lembro o nome, mas era isso, era um cara que era alienígena, né, que vinha de um mundo, assim, que era tudo perfeito. Aí ele perguntava, né, sobre isso, né, aí, tipo, ele vendo os carros, né, que poluíam, né, e não sei o quê. Aí, acho que ele era de uma realidade paralela. Ah, eu não lembro. Eu acho que era um seriado dos caras que viajavam por mundos paralelos. Sei lá, alguma coisa assim. Aí o cara comentou, né? Ele comentou, falou, no seu mundo não tem automóvel? Eu falei, tem, né? Mas ele falou, mas quando perceberam que eles poluíam, né? Na década de 40, o cara fala isso, né? Passaram a produzir os elétricos, né? Pô, se você pensar bem, a humanidade deveria ser assim, né, cara? Quer dizer, se o cara chegou e falou, pô, esse motor a combustão é legal, mas ele polui muito, a gente pode substituir por elétrico que não vai poluir. Oh, perfeito, vamos fazer isso? Vamos. Mas não, aí chega lá a indústria de combustível e fala, não, vai fazer porra nenhuma, não. E outra, que se todo mundo tiver carro elétrico, vai precisar de umas três novas hidrelétricas aí para poder gerar mais energia. Então, tipo, não, você não tem nem material para construir bateria para todos os carros, né? Ah, não tem. Então, o lance, eu sempre digo, como eu falo no podcast lá, que é o meu amigo Beccari, o ser humano é o pior tipo de gente, sabe? Tipo, o problema é isso. Tira o ser humano, vai dar tudo certo. Mas isso eu tô falando. Ah, não é que é isso, cara. Eu adoro o ser humano, bicho. Os melhores amigos são seres humanos. Alguns dos meus melhores amigos. Mas então, mas de qualquer forma, essa ideia de futuro utópico, que é... sei lá, que é tudo lindo, lindo e maravilhoso, né, como diria Belchior, só funcionaria a partir do momento que o ser humano renegasse coisas como ganância, esses sentimentos, né, essa acumulação de capital, né, essas coisas, exploração, sei lá, cara, eu não vejo, né, isso mudando, assim, né, tipo, como uma varinha mágica, né, a humanidade toda se conscientizando, nossa, é verdade, isso faz mal, né, pra outras pessoas ou pro próprio planeta, então vamos parar de fazer. Volta a treta lá de Star Trek, né, não dá pra escrever uma boa ficção sem esses detalhes, enquanto a gente não conseguir imaginar o mundo sem esses detalhes. Eu acho que uma coisa que resume bem Star Trek foi uma vez que eu li um artigo, um cara perguntou o Picard lá, como é que é o nome do ator, esqueci o... Jean-Luc Godard. Falaram, porra, vocês estão três séculos no futuro, né, na nova geração, e o Picard é careca ainda, né, ele falou, não existe tecnologia, né, no futuro pra criar cabelo, não sei o que. Ah, agora ser careca é defeito, é isso. Aí, olha só o que ele falou, cara, eu acho que daqui no futuro de Star Trek, as pessoas não estão mais preocupadas com isso, entende? Com esse tipo de... Essa resposta é linda, mas eu tenho outro problema, no futuro do Star Trek, aleijado também não anda, cara. Tem um episódio inteiro do Worf sobre isso. Que ele faz uma operação pra um transplante de coluna vertebral. Avatar, né? Do James Cameron, né? Porra! Os caras lá todos têm... pariu, né, irmão? Não tem nem um exoesqueleto, porra, da filha da puta, não, pois irmão. Os caras têm aqueles esqueletos militares, né? Mas não são capazes de fazer uma porra daquela em menor escala pro cara voltar a andar, né? Pariu, irmão. Nem viaja pra outra estrela, não faz um aleijado andar. Eu fiquei puto com essa mesma merda naquele filme horroroso do Night Shyamalan com o filho do Will Smith. Nossa, depois da Terra? Nossa, que filme horrível. Que aparece um soldado sem perna lá, o cara tá numa cadeirinha de barra, de rodinha, cara. O maluco nem cadeira de roda tem. Tá ligado? Que é aquelas cadeiras de escritório com roda. Nossa, meu irmão. Ninguém vai pra outro planeta, não arrumou uma cadeira de roda decente pro cara, mesmo. Vai se fuder, pô. Flutua, né, tal. Porra, merda. X-Men já tinha dessa nos anos 90, né? Exato. Vamos resolver resolver todos esses problemas. Mas você sabe por que tem aquela cadeira flutuante do X-Men nos anos 90, né? Não é. É porque deve não ser, é pra falar que é um, que é um salto tecnológico, né? É uma merda desenhar cadeira de rodas, brother. Exatamente isso. Da roda, o Jim Lee não queria desenhar cadeira de rodas. Tá é certo. Isso. Não, vamos resolver todos os problemas. Vamos fazer com que a população seja diminuta e que viva até os 30 anos. Que tal? Puta ideia! É, a ilha, né? A ilha lá. Logan's Run. Caraca, a ilha. A ilha, né? A ilha do Michael Bay meio que mostra isso, né, cara? Você tem uma segunda sociedade de reposição para os humanos normais. Nossa, né? Cara, esse filme é de doer. A ideia do Michael Bay barra o outro diretor que faz os primeiros 20 minutos. A ideia é boa do filme. Não, é excelente. É boa, pra isso é ótimo, cara. A ideia é um livro do Huxley, não é qualquer coisa. Sim, Michael Bay dirigindo um filme baseado num livro do Huxley é uma coisa que não devia existir. No meio do caminho tinha o Michael Bay, tinha o Michael Bay no meio do caminho. Aí os caras esquecem aquela discussão sobre ética, sobre ciclone é ser vivo, não é, né? Aí a Scarlett Johansson gostosa. É, e aí vira, correndo, arrumadinho. Tiro, porrada. E vira tiro, moto voando. É foda. Michael Bay. O prédio caindo, o cara pulando do prédio caindo. É lindo. Não, e aquele filme prometia não só uma discussão sobre ética, mas uma discussão econômica, né? Porque todos os clones lá é de gente foda, né? Não tem clone de perrapado. Perrapado não tem reserva de órgão. Sim, sim. E aí, porra? Mas é um filme que também faz isso que a ilha faz também muito mal, né? Quer dizer, faz isso de estragar o conceito bom muito bem, ou seja, faz um filme muito ruim. É o Eu, Robô, né? Também, do Will Smith. Que é muito melhor que o livro. Muito melhor que o livro, o filme. Muito melhor que o livro? Nossa Senhora! Daí eu fico feliz que botaram tiro e essas coisas. Senão, porque, cara... Tiro, porrada e bomba. Nós temos um Android aqui no meio do grupo, sabe? Então eu fico com medo de falar que eu não gosto muito das imóveis, sabe? Então, pra mim, qualquer coisa, pra mim, é melhor. Mas, Harold, puxa o seu ainda. É, veja bem. A ilha não é um exemplo de sociedade para ser discutida, porque é uma prisão, né? Sim. É. Não, mas é uma prisão, mas quem está na prisão não sabe disso. Eles acham que o mundo é aquilo, né? É. São idiotas, né? Vamos falar de outros idiotas que são idiotas mais interessantes, que é justamente do Logan's Run, da onde se foi tirado o conceito de a ilha, né? Sim. Fuga do século. O que é fuga? É, Fuga do Século 23, se não me engano. Que nome, mas que nome, cara, que nome sensacional. Descreve perfeitamente o filme, né? Então, cara, ocorre uma coisa interessante em Logan's Run. Porque, como eles são todos idiotas, exceto o pessoal que lidera, né, a cidade é coordenada por um grupo de anciãos. Eles é que sabem toda a verdade. Mas como que essa sociedade foi formada? Provavelmente por um grupo de gente muito rica que conseguiu se encerrar naquele Éden. Porque sim, para todos os efeitos, aquilo funcionava como um Éden. E o controle da natividade, o controle da população, melhor dizendo, é um conceito perfeito, embora muito cruel, evidentemente. Eu estou falando que aquilo funciona de acordo com essas regras. Eu não estou dizendo que eu estou apoiando essas coisas, entendeu? Mas, veja, outra coisa que não aparece em Logan's Run, mas eu suponho que existam, são populações robóticas. Sim. Existe um único robô no filme. E ele, inclusive, é maluco. Mas acho interessante a presença dele, porque ele não deve ser o único ali. Devem ser vários por baixo da cidade, controlando ali o que é o resto da população. Obviamente não pode ver, né? Porque eles não podem ser curiosos sobre o que acontece fora daqueles muros, né? Daquela cúpula. Seria mais ou menos... O Logan's Run, a sociedade, seria mais ou menos a semente do que a gente veria num outro filme, A Máquina do Tempo, de George Pal. Sim. Muito bacana, por quê? Porque no futuro, as sociedades que conseguiram sobreviver fora daquele muro, fora da cúpula, viraram os Eloi. E os Morlocks seriam justamente os habitantes do mundo de Logan, né? Sim. Mas e como é que seria a economia? Eu sei lá como é que seria. Como é um sistema fechado, eu suponho que tudo teria que ser trabalhado com a força robótica. Eu não consigo ver de outra maneira. É, e também você tem que imaginar que, por exemplo, o rígido controle, né, digamos, populacional ali, né, tem que também de restrição de matéria, de matéria-prima, né, desse tipo de coisa. É difícil sobreviver naquela sociedade, né? Como é que vai ser a manutenção das coisas? É tudo fechado. Lá fora não tem nada para comercializar, né? Sim. E aí, vai fazer como? Eles também devem ter alguma coisa que sintetize lá os produtos. Como todos são idiotas, eu continuo apoiando a ideia dos robôs. Não é possível, essa sociedade ia decair em uma geração. Saiu uma série horrível, aliás, acho que ano passado, retrasado, que era quase isso, Harold. Era tipo assim, o mundo sofreu um cataclisma e aí algumas poucas pessoas se refugiaram numa estação espacial. E aí essa estação espacial, ela tá, sei lá, 30 anos no espaço. Tem pessoas que não conheceram a Terra, nasceram lá, né? Só que aí eles têm esse problema de controle populacional, os recursos estão acabando, né, na estação espacial. E aí eles estão tão fudidos nesse sentido. Aí eles precisam saber se a Terra já tá boa ou não, né? Tipo, pra voltarem. Aí o que eles fazem? Eles pegam os adolescentes infratores lá, né? Que estão detidos, né? E que, tipo, são pessoas que estão lá só, que não se adequam, né? Às regras que estão lá dentro e que só dão trabalho, né? Porque você tem que alimentar, você tem que consumir ar, não sei o quê, né? Enfiam esses caras todos numa nave e jogam de volta pra Terra, né, cara? Cara, sério, assim, batendo palma pra essa ideia que, assim, finalmente arranjaram um uso pra adolescente. Cara, sério, onde é que eu assino, cara? Onde é que eu assino? A série, não, ela é muito ruim. Eu assisti, acho que os 6 primeiros episódios, assim, e não consegui continuar. Pô, que pena. Uma premissa semelhante tem naquele quadrinho que a Aleph lançou, acho que foi a Aleph mesmo, né? Que é o Perfura-Neve, né? Eles lançaram aqui agora, um quadrinho francês. É, o Snowpiercer. Tem um filme, né? Tem um bom filme com o Chris Evans, olha aí, ó. Olha, veja você, hein? Depois de Capitão América 2, Banana Toba fez um filme bom. Mas que é isso, né? A Terra tá deu um bizio geral, ela tá numa nova era glacial e tudo que sobrou é o Expresso Perfura-Neve, né? Um trem em moto perpétuo, em que lá dentro existe uma pequena mini sociedade. E aí, eu só li a primeira história, né, o primeiro volume até agora, em que uma das discussões que eles fazem é sobre alimentação, né? Eles passam por um dos vagões, que é uma criação de coelhos, em que os caras falam, mas então é muito simples, véio, é só roubar esses coelhos desse cara aqui. Aí um dos soldados fala assim, não é simples, porque o lance não são os coelhos, o lance são as coelhas. Que ele guarda 7 chaves, né? E aí tem uma série de outras coisas. Tipo, no filme é mais legal. No filme, a galera da frente come isso, né? E a galera de trás come uma papa, tipo uma barra de cereal, que não é cereal, na verdade é feito com insetos, né? Baratas, esse tipo de coisa. Assim. Não, aí, no livro, do padrinho é mais legal, porque a galera do fundo, que são os fundistas, primeiro, eles comem a si mesmos. Sim, né? Eles começaram assim, comendo a si mesmo, aí depois de, eles falam, não sei quantos meses, a galera da frente começou a dar pra eles comida e aí manteve eles controlados, né? Por conta disso. Só da carne humana mesmo, né? É, no início eles faziam isso, eles comiam os mais fracos, bebês, né? Esse tipo de coisa, assim, né? Aí tem o chefe deles tem um cara, eu acho que ele cortou o próprio braço, né? E deu pros caras comerem pra poupar a vida de um no outro, padrinho, né? Dá a entender que eles vão, as condições do fundo são tão ruins que eles vão morrendo e se comendo. Então, tipo, o cara adoece, morre, eles vão lá e comem esse cara. É tipo a centopeia humana, só que em vez de pessoas é um vagão de trem. Basicamente. Só que assim, né, também o Snowpiercer, ele vai nessa onda justamente de uma sociedade totalitária dentro do microcosmos que é o trem, né? Sim. Que também já é uma ideia lá que tá no 1984, que eu acho que é a grande distopia que inaugura pelo menos essa ideia de um mundo totalmente distópico, controlado por um governo que você nem consegue ver direito, você não tem acesso, né? A metáfora, ela tá sempre bastante presente nisso. Eu tenho muito carinho por distopias, justamente porque eu acho que elas retratam porque muito você é bem. De Curitiba. Porque eu sou de Curitiba. Sempre. Então eu sempre tento buscar, pra mim, o pior do ser humano. Eu não confio em pessoas boas. É sempre assim. Senhoras e senhores, um típico curitibano. Deixa eu puxar uma discussão aqui. Eu acho legal isso aí, mas eu acho legal também aqueles futuros meio nebulosos, assim, que a gente mostra assim que que você não tá, assim, numa utopia, né? E nem numa distopia. Você tá naquela área cinza, assim, de que o capitalismo sobreviveu e tá vivo até, sei lá, 3000 e pico, né? Que é Alien, cara. Se você pensar bem, tipo, empresas privadas que montam imensos cargueiros, né? Que viajam 20, 30 anos no espaço para coletar minério, né? Em asteroides e voltar para a Terra. Eu fico imaginando a viabilidade econômica disso, cara. Que numa viagem que pode durar 30, 40 anos, né? Mas isso é mais realista do que qualquer outro que a gente falou até agora, eu acho. Sim, eu sei. O pessoal já tá falando em minerar asteroides. Já tá tendo missões sendo anunciadas por empresas privadas para fazer isso. Assim, eu vi, acho que em 2003. Não, eu vi os caras falando que, tipo assim, o gasto que você teria seria inconcebível, entende? Não, mas aí que tá, os caras fizeram um cálculo que dependendo do asteroide que você pegar, vale muito a pena. Mas e se não pegar, Ivan? Esse que é o problema. Ah, mas pega tudo. Como é que tá o bagulho, cara? Se ele passar lotado... E outra, e digamos, você pousou e trazer esse caralho pra cá, entende? Ah, eu nunca esqueço de um tio meu que dizia que quando era jovem, na década de, sei lá, 60, ele não tinha carro nem nada, daí ia lá pra puta que pariu pra ir atrás de uma menina. Cara, o ser humano, quando quer uma coisa, vai à festa. Isso aí me parece muito aqueles projetos que os caras têm de, sei lá, de pegar, trazer o iceberg, né, de água doce lá, rebocar ele até a África, por exemplo, os caras falam. Né? Tem projetos, os caras falam, sim, que isso é viável, que dá pra fazer e não sei o que, né, cara. Uhum. Sei lá, é algo muito arriscado, entende? Pra sociedade de hoje e, sei lá, pra economia atual, é inconcebível, né, você pensar algo assim, né. Mas se você pensar, tipo, em Alien, né, aí eu fico pensando, sei lá, né, cara, a volatilidade do mercado acabou, no caso, né, tipo, aquele mineral é um mineral que vai ser usado na Terra como, sei lá, para benefício de alguma coisa, por, né, décadas, né, e você vai sempre precisar dele. Eu fico pensando, sei lá, nas mudanças econômicas, né, sei lá, alguém descobre uma outra matriz energética e aquele mineral não vale mais nada. Imagina, você tem lá 15 cargueiros viajando que vão chegar daqui a 15 anos e aquela porra não vale mais nada, entende? O que você vai fazer com aquela merda, né, cara? É o risco do bagulho, cara, aí você fudeu, meu irmão, aí senta e chora. Uhum. E outra, e você tem aquele lance das empresas privadas que ainda tem aquela coisa de tentar lucrar com tudo, o lance dos caras descobrirem a forma de vida lá do Alien e já pensarem em utilização como arma biológica e não sei o que, falam, não, porra, foda-se os mineiros, né? A gente quer o alienígena que tá lá dentro, né, cara? É uma criatura que a gente tem, assim, milhares de, né, de possibilidades de lucro aí com ele, né, cara? O que é uma burrice, né? Porque como a gente viu no Aliens vs Predador, aquele excelente filme, já tinha Alien aqui, porra! Pra que todo esse esforço? Mas eles não sabiam, pô! Ah, é verdade! E já no segundo filme, no Aliens, né, a gente tem aquela, sei lá, militarização privada, praticamente, né? Os marines coloniais são mais ou menos isso, né, cara? É uma organização militar que trabalha para uma empresa, você já tem a terraformação de planetas, né, colônias lá de pessoas, e eu não sei se vocês perceberam, mas as colônias lá nos planetoides lá que estão terraformando são pessoas humildes, né, sei lá, trabalhadores braçais, né, umas coisas assim meio, né, do tipo, ah, se você é um merda aqui, você vai ser operário lá na puta que pariu, né, cara? É, mais ou menos, né, eu acho que todos ali deveriam ser técnicos, no mínimo, né? É, no mínimo. É, mas as condições de vida que mostra das pessoas lá são precárias. Assim. É, cara, isso daí é homesteading, cara. É que nem quando o nego começou a levar a gente pra tua terra aí no Mato Grosso, cara. Ninguém ia com porra nenhuma com promessa de ter uma terra, né? Mais ou menos isso. É, uma coisa que eu acho muito legal do cenário do Alien, do primeiro, principalmente, é esse lance de que você tem uma alta tecnologia que quem tá cuidando é caminhoneiro, assim. do caralho. O negócio é tão acessível, sabe? Dá a entender que tem uma inteligência artificial tão grande que você não precisa de um cara que fez, sei lá, MIT, ITA. Mas é mais ou menos os aviões hoje, né, cara? Um avião hoje, ele levanta voo e pousa sem precisar do piloto, se você, se você quiser, entende? Quer dizer, você imaginar, extrapolar isso para naves espaciais, eu acho, sei lá, né? É, eu lembro quando eu li o 3001, a Odisseia Final, né, que é o último livro do Clark, né, sobre da série 2001, Odisseia no Espaço, ele falava esse lance que chega um ponto que a tecnologia tá tão avançada, e a inteligência artificial também, que tipo, as máquinas, não é que elas se operam sozinhas, mas é praticamente isso, que você não precisa mais ter um técnico que vai resolver o sistema. Elas resolvem matar todo mundo, porque nós somos a causa da desgraça no mundo, e aí a gente tem a realidade do exterminador do futuro. Sabe então... que a gente fez um anticast lá sobre o Ex Machina, né, que é um filme recente aí que saiu, e a gente debateu muito esse lance sobre a humanidade da máquina, né? E a gente recebeu alguns e-mails de caras que estão estudando sobre isso, tipo, sei lá, desenvolvendo a inteligência artificial e tal. E ele, um dos caras ainda falou assim que ele tem certeza que em breve a gente vai desenvolver uma robofobia, ele usa esse termo, ele fica muito puto quando... Eu tô falando isso só pra vocês saberem que já existe gente assim, tá? Que fica muito puto quando ouve, as máquinas vão se rebelar. Ele diz assim, isso é uma bobagem absurda, nunca vai acontecer isso. Não sei, caralho, não, hein? Eu sou de humanas. O liquidificador uma vez aqui quase me atacou aqui quando eu fui. Cara, o meu nick no Robocraft é robofóbico. Eu fui tentar tirar o abacate lá que tava no meio com a colher e quase que ele me matou. É. Não, ele tava ligado. Na dúvida, eu aceito as máquinas, mas mantenho meu 38. Lembrei daquele Runaway com o Tom Selleck, ou como diria Catena, Peter Sellers. inclusive, tem que corrigir o Ivan aí, porque ele falou que leu o último livro da série que começou em 2001, Odisseia no Espaço. Não é Odisseia, é Odisseia no Espaço. Usa o termo correto. Só quero colocar uma coisa aqui de forma oficial, tá? A opinião dos participantes desse podcast não é a minha. Eu saúdo nossos senhores máquinas. Eu tô pronto. Você, Skype, que está me ouvindo. Cara, olha, sinceramente, se inventasse um robô que faz o meu trabalho e eu não precisasse mais ir trabalhar, cara, porra, velho. Mas sem dúvida. Muito obrigado, cara. Tem uma série muito legal sobre isso. Não sei se vocês já viram, que é o Black Mirror. Alguém já assistiu Black Mirror? Excelente série. É a primeira temporada só, né? Cara, é muito boa. E no especial de Natal que eles lançaram final do ano passado, dá a entender que todos os episódios se passam no mesmo universo, né? Que são histórias isoladas. Tem tipo 7 episódios com o especial de Natal, assim, uma série bem curta. E é muito legal, porque daí dá a entender que tudo se passa no mesmo universo e que está vendo a evolução daquele mundo. E tem esse debate muito interessante, assim, que também a gente discute bastante, que é o lance do... Porque tem um episódio lá que aparece um grão, né? Que os caras colocam no cérebro, e que com esse grão você gravaria todas as suas memórias. Então, esse episódio me deixou boladaço. É muito foda. E o legal do Black Mirror é que ele vai fazer de questões simples, né? Então, por exemplo, ciúmes. Então, como que essa tecnologia super avançada influenciaria num casal num problema que existe há séculos, né? Que é ciúmes de casal. Então, é muito bacana porque se relaciona muito fácil. E daí vem aquela questão moral. Se existisse essa tecnologia, você faria? E eu, pelo menos, o primeiro de cara, se tem um grão pra colocar na minha cabeça, puta, pelo amor de Deus, coloca logo. Assim, sabe? É o chip da besta isso aí. Ó. É o chip da besta. Mas na verdade... Tá no apocalipse. Esse episódio me deixou cagado. Porque, porra, imagina uma sociedade em que você só esquece o que você escolher conscientemente esquecer. Puta que o pariu, velho. Ia dar uma merda federal. Pô, o filme do Jim Carrey lá, cara. É isso que eu ia falar. Um filme que coloca isso só que de um jeito menos ficção científica e mais hipsterzinho, né? É o Brilho Eterno de Um Amigo Sem Lembranças, né? Que faz bem isso. Tipo assim, se você pudesse esquecer um relacionamento que deu errado no seu passado, se você faria isso ou não, ou você deve viver com essas mágoas. Vingador do Futuro, do Schwarzenegger, pô. Pois é, já tem melhor. Não é essa porra aí. Uhum. Eu tô falando de sacanagem, eu gosto do filme. Aí, ó, na verdade, Reverso, o lance no episódio do Black Mirror é que tudo é lembrado, tudo. Os caras lembram em mínimos detalhes e eles podem, tipo, eu conversei com fulano de tal. Como foi a conversa? Não precisa contar, você projeta a desgraça na tela da TV e pronto, sabe? Então, nossa, nada... Isso me pouparia tanto tempo, cara. Eu assisto o episódio porque, porra, é um cagaço. Filho. A cena do cara, do personagem principal e a mulher dele transando, cara, é das cenas mais depressivas que eu já vi no seriado de TV. É muito triste. Ela é deprimente. Ela é tipo, caralho, eu não quero viver num mundo em que as pessoas pensam nisso pra colocar numa série. É pior que a cena de sexo do Watchmen? Nossa, é pior do que a cena de sexo do Watchmen tocando Aleluia. Deprimente, velho. A cena de sexo desse episódio, que é o terceiro da primeira temporada de Black Mirror, tanto que eu não vi a segunda, porque ele porra, me deixou triste, assim. Eu quase cortei os pulsos. O segundo episódio da segunda temporada vai te deixar pior, então, só pra avisar. Ah, não. Puxa um aí, Nerd Reverso. Cara, eu anotei vários aqui. Inclusive, eu anotei algumas coisas pra comentar do que vocês estavam falando, mas não queria atropelar ninguém. Uma que a gente tava falando lá do Star Trek ainda, o nego falou mal do Abrams, e tem um negócio que eu sempre comento com a minha namorada quando ela fica puta quando a gente vai no cinema e fala, mas que filme idiota, e não sei o quê. Eu fico, cara, é a mesma frase sempre, tipo, você não é o público-alvo. Então, assim, nós que já passamos da casa dos 21 anos, entendeu? A maioria aqui já tá acima dos 30, né? Acho que todos estão acima dos 30, se bobear. É que assim, a indústria cultural não é mais feita pra gente. Então, assim, entre você fazer um filme que é uma exploração, que é uma contemplação filosófica do homem, e um filme que vai ser tiro, porrada e bomba, vai ser tiro, porrada e bomba, porque essa é a indústria cultural hoje. A gente pode não gostar, eu particularmente não gosto, mas assim, não adianta eu reclamar porque o filme não é feito pra mim, entende? Tipo, eu não sou público-alvo. Então, é aquele tipo de coisa que ou você lida com isso ou você não vai mais no cinema. Isso chama Lady Van Reis. Eu tenho 32 e adoro essas pernas. Cara, eu tenho 34, uma vez eu entrei num festival de cinema gay, saí incomodado. Saiu acompanhado? Saiu noivo? Não, também. Saí incomodado, eu vi que o público-alvo não era eu, cara, ok. Mas efeitos da lei. Outra coisa que estão falando de utopia e que o Hel mencionou, a questão de que só seria possível se a galera abrisse mão de ganância, coisa assim, isso me remeteu a uma história que não é exatamente sobre o futuro, mas é um ótimo exemplo de história de utopia dando merda, que é uma história do Tio Patinhas, do Karl Barks, que depois até foi adaptada como um episódio de DuckTales, que o Tio Patinhas e os sobrinhos vão parar numa terra meio que cresceu isolado do mundo, uma coisa meio Shangri-La, assim, e lá nessa terra... não existe dinheiro, então todo mundo é igual, né? Só que o Tio Patinhas e o sobrinho tinham levado um refrigerante, uma Coca-Cola genérica lá. E aí as tampinhas viraram o objeto da ganância, né? Da cobiça desses habitantes. Então era muito interessante, porque a tampinha, que era um negócio que pro Patinhas não valia nada, né? Ele tava querendo comprar as riquezas lá, pagando com dinheiro, com diamante, com não sei o quê. Os caras queriam a tampinha, porque a tampinha era uma coisa que pra eles era inédita. Os Deuses Devem Estar Loucos, né? Aquele filme da, sim, da sim, garrafa. Sim. E aí Fallout plagiou isso, né? Fallout plagiou... Não, Fallout acho que se inspirou nisso, na verdade, porque... Se inspirou. E parece uma referência muito, muito direta pra ser simplesmente plágio. E assim, é muito engraçado, porque na hora que o primeiro ganha a tampinha, numa ação que pro Patinhas é tipo, você quer a tampinha? Toma. Foi de graça, não foi uma transação comercial. Esse cara vira o cara mais rico da aldeia. E aí ele passa a ser a inveja de todos. E aí o Patinhas, vendo que ele consegue usar as tampinhas como moeda, ele manda trazer, né? Acho que o avião tava cheio de garrafa. Olha, assim, maldito capitalista, né? Mas aí ele manda trazer sem entender que aquilo ia destruir aquela sociedade. Porque sem entender nada, ele entendia assim, ele é filho da puta. Aí, tipo, no momento que todo mundo da aldeia tinha uma tampinha, um cara que acha uma tampinha perto do avião, ele vira o cara mais rico porque ele tem duas. Ele tem o dobro de todo mundo. Então aí começa tudo de novo. Então é muito interessante que aí, tipo, no final eles têm que sair voados, literalmente, né, do avião, porque a sociedade degringolou, sabe? Virou tipo guerra civil. E eles deixam as tampinhas lá, os filhos da puta, e vão embora. Deixam os caras se matando. Olha só, cara. É isso que as crianças americanas leem? Sim, não, a história é muito boa. A história é tipo assim, tipo, qualquer utopia dessas de isolamento, né, ou de encontramos uma situação de equilíbrio, qualquer fator externo pode degringolar aquilo, né? E eu acho essa história muito boa sobre... Né, até porque, como você falou, é uma história pra criança, é uma fábula muito... muito simples sobre utopia. Eu não sei se vocês viram até, sei lá, algumas semanas atrás, eu estava lendo um artigo de uma falando sobre uma antiga tribo indígena que tinha esse, que não conseguiu ser catequizada, porque eles não tinham esse tipo de conceituação, entende? Eles não acreditavam, eles não tinham mitos, não tinham nada assim, sabe? Eles não acreditavam em nada assim, eles não tinham esse conceito de e o amanhã, e o que vem depois, isso te leva aonde? Eles não tinham esse tipo de pensamento, entende? É, tribo niilista. Pode-se dizer que sim. Mas, tipo, era uma sociedade estabelecida, viviam, tinham relações, hierarquias e não sei o quê, só que eles não tinham esse tipo de convenção, né, na sociedade deles. Aí eles foram muito resistentes, justamente aí, que tentaram catequizar e contar histórias, tipo, aí contava histórias do Deus, de Jesus, aí o cara pergunta, mas quem que é esse cara? Onde tá esse cara? Não, esse cara já foi, já morreu, né? Ah, então foda-se, né? Porra, né? Achei fantástico isso, cara. Quer dizer, tipo, sim, ele faz isso. Cadê ele? Traz ele aí. Não, ele já morreu há 2000 anos atrás. Ah, velho, então foda-se, né? O que eu quero saber disso? Tipo, assim, ele é o quê? Ele é carpinteiro? Ele vai fazer a mesa pra mim? Ele já morreu. Então foda-se, pô. Né? É isso. Achei muito legal. Tá, um exemplo do filme, que eu tava só falando de coisas diversas. Até um filme que, quando o Réu falou comigo do assunto desse podcast, ele mencionou isso como um exemplo de filme futurista. E eu até parei pra assistir esse filme no fim de semana, que é o Idiocracy, né? Que é um filme muito foda dessa coisa de... É um filme bobo, na verdade, né? Mas ele é muito foda dessa coisa de... as coisas dando merda em cascata, resultando numa distopia, que no caso é nem uma distopia terrível, né? Uma distopia terrivelmente idiota. Né? Vocês já viram esse filme? Acho que a Maria já viu, já, né? Já. Pois é, do caralho. Então, do Mike Judge, né? Não, cara, do Mike Judge, né? Exatamente. E o roteiro é de um dos irmãos Coen também. É, tipo, você fica assim, quê? Esse cara tá fazendo. Eu acho foda esse filme, que, tipo assim, eu assisto e você fica imaginando, você fica vendo a sociedade atual, assim, cada dia mais fútil, cada vez mais desprendida de responsabilidade social, se ligando só em, sei lá, em consumismo, em bem de consumo, nessas coisas. E aí, cara, tipo assim, aquele filme me soa muito real, sabe? De que, sei lá, daqui a 200 anos, assim. É mais assim. Que isso, cara. É uma sociedade anti-intelectualista, né? É, não seria nem anti, porque, tipo assim, eles não conhecem mais, entende? Tipo, eles não têm interesse mais nisso, quer dizer, é isso que a gente tava falando, cara. Imagina a futilidade, o modismo, né, sendo elevado cada vez. É o que a gente tava falando. O discurso do Duane e eles, uma das coisas mais engraçadas que eu vi no cinema, bicho. Sim, chegou o ponto que os caras não sabiam mais plantar, né, não sabiam mais... Sim. A coisa de regar com Gatorade, né? Que é mais ou menos uma coisa que você imagina que possa acontecer, cara, no futuro. Imagina. Sim. Então, mas aí, o que eu vi esse filme que eu achei interessante, nessa coisa que você propôs, né, da gente discutir como é que se chegou nesses futuros, o filme tem um salto de tempo grande ali, né? E te explica que a coisa foi degringolando até chegar naquele ponto. Mas pra mim, a visão que eu tive vendo o filme é que, assim, esse futuro, por mais idiota que ele seja, ele é otimista. Porque ele supõe... É verdade. Porque ele supõe que uma sociedade que chega nesse grau de idiotice, ela continua, mesmo que aos trancos e barrancos, pacífica, conseguindo continuar, sabe? Ela persiste. E eu acho que se tivesse naquele grau de idiotice, se não tivesse, tipo, pessoas tentando trabalhar para que as coisas dessem certo, se tivesse todo mundo só na mera existência, a humanidade teria acabado muito antes daquilo, sabe? Cara, tipo, alguém teria apertado o botão vermelho sem querer, entendeu? Eu vou te falar que às vezes no meu trabalho, eu tenho aquela sensação daquele cara, sabe? Que, tipo, eu não sou nada além de um ser humano médio, mas ali naquele meio eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, o que é isso? Mas, cara, é foda, tipo, eu acho um desespero, assim, no meu trabalho a gente almoça todo mundo junto, né? E aí é ali que eu tiro os fones de ouvido, né? E me socializo, e aí eu ouço as pessoas conversando. Cara, eu fico abismado, assim, sabe, com o que eu ouço, assim. Eu já desisti, sabe, às vezes eu entrava no meio da conversa, tentava explicar, não, não é assim, é assado, ah, isso aí, né, não sei o que. Mas tipo, porra, velho, eu desisti, cara, desisti. Mas é, uma vez eu vi uma... Eu adoro o Idiocracy também, mas uma vez eu vi uma resenha que me deixou meio bolado sobre esse filme, que ele disse assim, olha, eu não sei se vocês já perceberam, mas esse filme, ele é preconceituoso pra caralho, porque ele usa os estereótipos dos rednecks americanos, né? Uhum. E também do pessoal do gueto e tal, e começa a dizer que esses são os idiotas e que dominaram o mundo. Ou seja, na verdade, ele tá pegando todas as minorias, vamos dizer, assim, americanas, uhum. E dizendo esses caras dominaram e olha que merda de mundo. E quando eu vi isso, eu disse, porra, o filme é meio elitista mesmo, vocês sabem, mas é... Mas enfim, é... Então, mas a questão é, pelo menos assim, o que eu conheço dos Estados Unidos, que não é muito, né, eu tive lá algumas vezes, mas não sou um conhecedor da cultura, mas é que você vê claramente a questão da nação dividida. Você tem as costas, né, costa oeste, costa leste, e o meião, né, são assim, cara, diametralmente opostos. Então, uhum. A visão do produtor de cultura, o cara de Hollywood, é a visão de alguém que tá nas costas olhando pro meião. Mesmo, né? Então, de Hollywood, o pessoal de Nova York também olha, cara, pra Los Angeles e diz, cara, ali só tem futilidade também, sabe? Mas ainda assim, cara, dá pra ter um diálogo, entendeu? Dá pra ter um diálogo. É diferente essa galera do meião, que realmente assim, cara, é um troço muito difícil. Você tem, por exemplo, sei lá, você pensar locais de cultura que ficam nesse meião. É, você pensa uma Nova Orleans, por exemplo, sabe? É uma ilha, sabe? É que, tipo, não literalmente falando, mas assim, é uma ilha de cultura e, tipo, se você sai dos limites ali da cidade, você já começa a ver rincão, sabe? O pensamento muda muito rápido. Tipo, interior de estados do Brasil, você sai da capital, você também vê isso, sabe? Tipo, uma cidade que é da área metropolitana, você já vê o pensamento mudar muito. E nego achar que gay tem mais a que morrer mesmo, e achar, uhum, que preto é inferior e coisa assim. Tipo, não tá muito longe da gente. E eu acho que é isso que eles querem reforçar. Não é que todo redneck é um problema, mas que esse redneck estereotipado e completamente idiota existe aos montes, sabe? Isso é assustador. É que a comédia, ela precisa ser injusta, né? É verdade. Morreu lá o rapaz, lá o Cristiano Araújo, meu irmão, ninguém sabia quem era aqui, cara, porra. O pessoal que eu conheço de Goiânia e tal, tem parente lá, sabia quem era o cara, porra. Cristiano Ronaldo, grande jogador. Cristiano Ronaldo. A gente tem uma puta dificuldade de entender que o Brasil é que o Brasil não é o litoral. Existe um Brasil caboclo, um Brasil ibérico e indígena, que é muito mais parecido com os outros países da América Latina do que às vezes com a gente que tá com esse Brasil europeu e africano do litoral. Eu tô dizendo isso culturalmente, em relação à música e tal. Uhum, sim. Sim, mas depois que eu li essa crítica nem me lembro onde que foi, assim, eu fiquei, me impactou bastante, assim, porque, de novo, eu gosto muito daquele filme, eu acho ele um belo alerta, mas é, e de novo, assim, eu tenho muito essa noção de que, não vou falar nenhuma novidade, mas toda ficção científica, na verdade, ela é sempre um reflexo do seu próprio tempo que está sendo feito, uhum, né? E, assim, eu acho que as duas obras seminais, assim, que eu acho que é o grande debate quando a gente vai falar de distopias ou utopias, são sempre as duas obras, que é o Admirável Mundo Novo, do Huxley, e o 1984 do Orwell, sim, né? Porque o debate muito legal é em qual sociedade que a gente vive atualmente, né? A sociedade, uhum, do Big Brother, a sociedade do Soma. Porque por uma você tem um estado totalitário que te obriga a fazer tais coisas, daí você pode pensar na economia, na sua rotina de trabalho, enfim, ou outro Soma, que é aquilo lá, você tá toda hora, você é controlado através do prazer. Ou seja, liberdade total que te aniquila também, né? Como eu fiz comunicação, né? E fiz comunicação numa universidade pública, a minha tendência é ver tudo como Admirável Mundo Novo, assim, sempre, tipo... É, eu também. Sempre estão botando coisa na sua frente pra te iludir, né? Nunca é uma opressão... Cara, eu vejo uma mistura dos dois, na verdade. Eu vejo, assim, o seu trabalho e a semana é o 1984, cara. É, uhum, você tendo que correr atrás das suas responsabilidades, tipo, praticamente obrigado. E, tipo assim, o fim de semana, né, que você trabalha pra viver, e fica lá... Ah, mas ao mesmo tempo, chove de vender livro de empreendedorismo, do tipo, siga seus sonhos, corra não sei o quê, autoajuda, estoura. Cara, então, essas... É parada. Eu concordo, tem essa coisa tipo assim, ah, o teu trabalho que você tá ralando que nem um condenado. Só que você não tá ralando porque é a única opção, ou você não tá ralando porque estão te falando que se você não fizer isso, você vai morrer de fome. Você tá ralando porque tem aquela, aquela construção de ideal de que você pode conseguir até o sucesso, você pode ser um dos iluminados que chega a virar o milionário, hoje em dia até o bilionário, né? É o cidadão ilustre que você alcança a ser. Então, eu acho que tem um pouco isso. É uma opressão, cara, mas é uma opressão... Vocês acham isso? Vocês acham que... Tipo, não, eu acho que tem uma opressão sendo que tem essa coisa gráfico, do... vai ficar... Do melzinho, sabe? Tipo, ah, não, você vai conquistar, mas você vai ter um docinho ali pra você, sabe? Eu acho que tem muito isso. Cara, eu não tenho esse pensamento... Sei lá, nunca tive esse pensamento de pelo menos ter esperança de que isso fosse acontecer. Eu sempre fui plenamente consciente de que, cara, esse meu ramo de trabalho vai ser isso, vai ser sobreviver até a minha velhice, né? Tentar fazer isso. Claro, meu irmão. Porra, se tu quisesse ficar rico, escolheria outra parada. Claro, cara. Eu ia estar vendendo droga, porra. Assaltando banco. Virava vereador depois. Não, mas não, depois... mas assim, o que eu quero, o que pelo menos eu, acho que o JP tá falando também, é o lance que, tipo, querendo ou não, tem um termo que eu acho genial, assim, que é sarcástico num nível lindo, que é a ditadura da felicidade, sabe? Nós somos obrigados hoje a ser felizes. E, então, assim, mesmo que você esteja num emprego de merda, você vai montar um blog de quadrinhos, e que vai ser o sétimo maior blog de quadrinhos do Brasil. Você acha que isso dá felicidade pra gente? Tá dando trabalho essa porra, mano. É um vício. Você, cara, aí eu tá não viciado, tenho mais saco pra isso aqui. Eu fiquei uma semana sem entrar no MDM, cara, semana passada. Inventei lá, tô ocupado, galera, não vou poder fazer nada, segura as contas aí. Mas essa perseverança de busca do seu lugar e do que esse discurso que tá muito forte na sociedade, assim, eu acho muito interessante, porque pra mim é totalmente soma isso do assim, mesmo que você não seja feliz no seu trabalho, você cria um hobby e que daí você talvez ganhe dinheiro com aquilo. Ou então, na outra vida, você será recompensado. Isso é mais legal. Cara, agora, um grande exemplo disso pra mim, que pra mim é muito gritante, né? Como a gente se constrói essas ilusões, sabe? Esses cenários mentais que são muito frágeis e que a gente mesmo sabe que não existem, é, por exemplo, a coisa do carro no Brasil, né? O sonho do carro, né? O desejo de consumo, né? O sonho de consumo do carro, você vê aquelas propagandas sempre do carro andando em estradas largas e vazias, e é só o seu carro, e nada te para, e você compra um carro para ficar no engarrafamento do 2 horas por dia, pelo menos, sabe? Sim. Então, assim, eu que vou, na maioria dos dias... vou e volto a pé do trabalho, eu não tenho o estresse que meus amigos que têm o carro do ano têm, sabe? Porque é aquela coisa, os caras, tipo, compram aquele sonho, porque eles não estão comprando um veículo, eles estão comprando um sonho. E ficam naquela prisão do trânsito, dia e noite, e acham que aquilo não tem escapatória. Aquilo, mas isso é porque você mora perto, porra. Você quer? Isso é porque você mora perto, porra. Então, mas essa que é a questão. Tipo, o cara preferiu pagar caro num carro e morar mais barato. Eu preferi pagar mais caro na moradia e não precisar de carro. Mas e as gatinhas? As gatinhas, pois é. Então, mas eu tô falando, tem toda uma questão de imagem aí, sabe? É muito louco isso. Assim, só que eu tô falando, não tem ninguém te forçando a comprar um carro, sabe? Você se coloca esse sonho, esse desejo, essa meta. Mas a gente não tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre futuros. Futuros. Mas ficção científica fala do futuro aqui, né, agora. Pô, então, Torelli, fala aí, cara. Brother, é o seguinte, a Star Wars, que tem a merda da República, né? República interplanetária e tal. Aí vem a porra do... Você vê que o cara é fã do Bolsonaro mesmo, a merda da República, olha aí, ó. Pois é, o cara é mó imperialista. Aí depois ele fala, depois vem o glorioso Império. Eu falei, Império que era bom, né? Aí vem a porra do... Cara, eu sou carioca, brother. Minha parada é falar palavrão, é minha herança cultural, cara. Respeite, por favor. Seu local até os 6 anos eu achava que seu merdinho era meu nome. Mas assim, o que me chama a atenção na economia do Império é que você tem um capitalismo de Estado, né? Você tem várias empresas que são amigas do poder, que são os campeões, seriam os campeões nacionais do Império, fazendo aquilo que o Império manda. Eu imagino que isso fica bem claro no lance da Estrela da Morte, da segunda Estrela da Morte, né? Que foi construída por empreiteiras, né? E o que mais, porra? Sei lá, meu irmão. Será que teve uma coisa propina? Que me... Pensou fazer um lava-jato lá no Império? Tinha que fazer. Não, mas a merda que ia dar, cara. Cara, eu acho que depois que o Império cai, deve ter ido muita gente pra cadeia, cara. Muita gente ficou conivente com o Império. Cara, assim, é o seguinte, Jorge Lucas, ele não é um cara criativo. Ele roubou tudo do Frank Herbert e de outras franquias, né, de ficção científica, né? Então, o Império dele funciona muito parecido com o Império do universo do Duna. É, mas uma coisa que eu acho que até a gente comentou isso naquele papo, assim, que eu acho que se a gente for pensar, assim, num futuro, digamos que tá a partir do nosso, assim, né, de que a gente avançar, sei lá, 3 mil, 4 mil anos, né, e levar em consideração isso, né, que tá acontecendo e que isso vai ter uma continuidade, o que acontece em Star Wars me parece muito mais possível, né, do que a realidade utópica de Star Trek, por exemplo, sei lá, aquele mundo meio mais sentido. É, aquele mundo meio sem controle, cheio de contrabandista, né, de negro, né, fazendo... Aí que tá o lance, que uma coisa que eu fiquei pensando, por exemplo, quando começa o episódio 2, é o 2 ou 3, eu não lembro. Aliás, eu não sei se você lembra, o Jedi, você tinha uma questão moral. Eu acho que o Império ele era também um Império moralista, né? Porque os Jedi estão caçando um traficante de droga naquela boate. Você tem um mercado cinza e um mercado negro, né? O Lando Calrissian, ele comanda uma operação no mercado cinza. Ele fala que o Império sabe dele, mas não incomoda. O Han Solo é um capitalista contrabandista. Ele trabalha no mercado negro. Ele, possivelmente, como é que é o nome dela mesmo? A Aliança Rebelde usa dos serviços do Han Solo. Você tem o Jabba, que é um... Se você pensar em cenários de guerra civil, porra, os contrabandistas sempre estão inseridos no meio, né? Os caras que desenrolam o lance de armamento, de suprimento, né? Desse tipo A guerra civil espanhola, os comunistas usavam pesadamente o serviço do mercado negro. Mas eu não sei se você lembra, em Star Trek tinha... Como é que era aquele gordinho de bigode? Que era contrabandista. Contrabandeava até mulheres, lembra? Que não eram mulheres, na verdade, eram robôs. Mutt. Isso, o Mutt, quer dizer, você ainda tinha esse tipo de informalidade, né, naquele mundo. Acho que ele estava fora da federação, não era isso? Ele não fazia parte da federação. O lance, uma coisa curiosa, que quando você examina o Star Trek, você vê que a presença do Império na economia é muito forte. E antes a República. Você não vê avanço tecnológico em milhares de anos na República. Pra quem joga, eu não queria falar daquelas merdas de universo expandido. Eu prefiro esquecer, me ater ao filme, né? E como o George Lucas escreve mal. Mas aí não caberia a seguinte pergunta, porque a gente falou de poder econômico aqui, sistema de governo e tal. Será que o problema da República, de fato, era a religião Jedi? Será que a religião estava travando aquela sociedade, de fato? A impressão que eu tenho é que o Jedi não é uma força de domínio, né? Existe lá a casta dos Jedi e a igreja dos Jedi. Né, cara? Eles eram tipo assim os conselheiros, né? Eles eram os conselheiros. Então, mas faziam policiamento. Sim, exatamente. Sim, mas não é uma questão do tipo assim, o Senado é independente, os Jedi podem até aconselhar. Mas é que tá, mas os Jedi... Mas eles submetem ao Senado, não é isso? Eles só respondem ao Senado, né? Tanto é que o Senado envia os Jedi em missão de paz com a Trade Federation, a Federação do Comércio lá. Que é uma coisa absurda, porque você manda guerrilha. A função do Jedi. Mas quando eles descobrem. É muito estranha, cara. Mas quando eles descobrem. Ora os caras são polícia, outros caras são guerreiros. Hein, Torelli? Mas quando eles descobrem que o Senado é corrupto lá, que você tem a figura do Palpatine e eles descobrem a conspiração toda, os Jedi vão lá pra destituí-lo, pra matar ele, né? Dá pra dar um golpe, né? Exatamente, né, cara? Então você tem que se pensar nisso tudo também, mas, né, sim, cara? O Jedi acho que pra mim é uma ordem de fanático, é que nem o, sei lá, de arma. Mas na verdade, não é um golpe, gente. Vamos lá. O que o Palpatine faz é um contra-golpe. Ah, é. Isso aí. Ele não queria que os Jedi comunistas tomassem a República e ele vai e humildemente aceita o Império. Né? É. Opa! Então, pra impedir o avanço comunista, né, eu vou fazer aqui a minha revolução e fundar o Império. O cara é completamente de boa, gente. Isso é de contra-informação da KGB. É um cidadão de bem, o Palpatine. Uma ditadura militar é melhor você dar um tiro na cabeça, meu irmão. Não tinha muita salvação ali, não. Porque... Não, e se você vê bem, é engraçado como o George Lucas tentou tirar esse caráter meio religioso, né? Depois com a história dos midi-calorians. Filha da puta. Cara, o lance da Trade Federation, do bloqueio a Naboo, não faz sentido nenhum, cara. Por que a Federação do Comércio bloqueia um planeta que não adianta nada? É uma bosta, cara. É uma bosta. Naboo é vazio, cara. Não tem ninguém na merda de planeta, brother. Então, uma porrada de Cuba. Naboo é tipo Cuba, cara. Tipo, você vai fazer embargo econômico naquela merda pra quê, cara? Exato. Pra quê, brother? Eu sou o único que, quando pensa nesse bloqueio aí, eu só consigo lembrar do Spaceballs. Lembra lá que eles têm que passar o código pra abrir? Pois muito bem. Doutor Slotkin, faça o pior. Com prazer. Não! Espere! Eu digo. Eu sabia que ia dar certo. Pois muito bem, diga. A combinação é... Um, dois, três, quatro, cinco. Então a combinação é 1, 2, 3, 4 e 5. É a combinação mais idiota que já ouvi na minha vida. É o tipo de coisa que um idiota usaria em sua maleta. Obrigado, Alteza. Puta, aquilo lá me marcou mais que Star Wars, cara. É muito bom. Mas aí que tá, eu vou ser advogado do diabo, hein? É aquela coisa do midi-chlorian lá, aquela bosta. Realmente, eu detestei quando eu ouvi aquela palavra lá, depois que ele olhou para aquela lâmina de barbear, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, mas cara, veja, houve um notável declínio cultural, né? Depois que o Império tomou as rédeas de toda a galáxia, né? E com o declínio, o que você pensa que a ciência começa a ser tratado como magia, né? Então, os midi-chlorians... são em si uma palavra esquecida pelo tempo, né? O que antes era ciência começou a ser tratado como magia. Acho isso interessante. Faz sentido? Olha, até certo ponto faz sim. Não quer dizer que ficou mais bonito, entendeu? Sim, mas acho que a questão é, ainda que tenha uma origem científica, precisava. A questão sabe? É, será que o George Lucas pensou nisso mesmo, cara? Não, o pior é que eu acho que ele pensou, só que ele não calcula que, cara, não faz sentido na cronologia. Já debateram isso em algum lugar, né? Do tipo, quantos anos se passaram que a República caiu? Foi pouco tempo, né? E pra daí a ponto dos Jedi virarem uma lenda, cara. Sim. Cara, e tem outro lance, você falou com esse lance em relação a tempo, uma coisa que me incomoda é a construção da Estrela da Morte, porra. Os caras levam o diabo o quê? 18 anos pra fazer aquela merda, aí explodem, aí a outra, que é umas 3 vezes maior, ou 4 vezes, sei lá, acho que a primeira tinha 160 quilômetros, tinha 900. Mas até tá aí. Tá correndo com o serviço. Mas porra. Até aí, peraí, pode dizer que já estava em construção a outra. Já tá? Não sei. Ou que já tinha o know-how de fazer a primeira, né? É, ou que, sei lá, terceirizaram com construtores japoneses. Chamaram os chineses aí. Pô, não, chinês constrói prédio em uma semana. Mesmo, cara. É, enfim. É, sei lá. Esses chinês aí com coisa tudo pré-fabricada faz prédio em uma semana. O que é uma cidade da morte? Eu queria que tivesse um fanboy de Star Wars mesmo pra dar aquelas respostas de universo expandido. Cara, agora... É isso, porque questão... o pão da baba era um espião, porque o cara de... Como é que é? O cara de ameixa era um espião também, todo mundo era importante pra Aliança Rebelde. Só tinha fodão no bar de Mosesley. Essa questão aí do magia versus ciência, sei que está fugindo um pouco do tema do podcast, mas um exemplo bom que eu acho disso, de que pode ser, digamos assim, as duas coisas e não entrar em conflito, é Dragon Ball, com a coisa do ki dos personagens. Parou. Calma que vai fazer sentido. Gostei. Vai fazer sentido, calma. Vou chegar lá. Porque assim, os personagens eles eram treinados e eles sentiam, né, conforme eles tinham treinamento de artes marciais, quando o adversário aumentava o seu ki, né, que era aquela energia que eles tinham pra dar os golpes. Quando chegam os alienígenas do outro planeta, até o planeta de onde lá o protagonista veio, ele não sabia, eles têm visores que medem. Ele aponta pro adversário e mede o ki do adversário, sabe? Tipo, não chamam pelo mesmo nome, mas falam, a energia dele é de 90, a energia desse outro aqui é de 95. Então, assim, são coisas diferentes medindo a mesma coisa. Enquanto que algum cientista no passado desse planeta inventou viu que dava pra medir aquilo por algum espectro até visual, né, com um tipo de radiação, alguma coisa, e construir um aparelho para aquilo, você tem os outros que apuraram seus sentidos para captar esse tipo de energia. Então virou uma coisa de feeling, né? Então, assim, são duas explicações para a mesma coisa, e ambas funcionam na série, e aí um lado acha o outro estranho, tipo, como assim esses caras não precisam do visor? E o outro fica assim, como assim existe um aparelho que mede uma coisa que eu acho que é espiritual? Eu acho que é interessante, sabe? Sim, eu acho que é um pouco esse caso. Teve essa discussão também no filme do Thor, né? Que eles tiraram... Que se era magia ou ciência, né? Tiraram o caráter divino, né, do negócio, e eles são tipo uma raça de outra dimensão, né, que foi interpretada por nós, que não conhecemos, como divindades, né, e acabaram virando mitologia, né? Apesar do início lá do Agents of S.H.I.E.L.D. ser uma bosta, mas o episódio que se passa logo depois do Thor 2, que aparece eles lá limpando a bagunça em Greenwich, né? E como eles são aquela coisa de classificação e burocracia, né? Tudo tem que ser explicadinho, nada pode ser é magia, né? Não, a explicação que a própria Marvel gosta de usar, né? De é magia, não vale pro universo cinemático. E aí, sempre que alguém fala assim, ah não, houve luta entre os deuses de Asgard, aí alguém fala, super aliens de outra dimensão. Sabe? Corrige assim na hora, tipo, não. Esquece esse papo de Deus. É, mas eles super são... Super aliens de outra dimensão. Eles têm tanta dúvida que até o próprio Odin, né? Ele tem essa dúvida, se né, confunde, cara? Se confunde, sim. Do filme ele fala, né? A mera mortal, né? No filme ele fala trocentas vezes que eles não são deuses, não sei o quê. De repente ele fala, não, Thor, você não pode casar com ela. Você é um deus, filho de uma puta. Ela é só uma mortal, né, cara? É uma mera mortal, não é uma deusa como nós, né? É isso. Que cai subiu a cabeça. O cara virou... Subiu a cabeça. Que cai na famosa frase do Clark, que também, que é toda tecnologia muito avançada será encarada como magia por civilizações mais inferiores, né? Essa encarnação do Thor do cinema é exatamente isso, assim, é isso encarnado. O cara muru aí, né, gente? Tem exemplos. Mas é, cara, porra. Sim, total. É verdade. Sim. Agora, eu queria só terminar o que eu tava falando sobre o Star Trek. Uma coisa que me incomoda muito é a seguinte: o Anakin vai lá e mata Star todo mundo da Federação Star Wars. Do Star Wars, é. A Federação do Comércio lá, os caras do banco e tal. Então, eu deduzo que o Império passa a assumir essas funções, botar pelo menos marionetes ali. Estatizou tudo. Só que, estatizou. Então, ou seja, basicamente, é o governo militar que a gente tinha aqui no Brasil, é o Império. É interventor e estatista. É uma ditadura de direita, o Império. É uma ditadura de direita. Muito próxima da Alemanha nazista. Exato, que é a inspiração, o socialismo. Mas com um visual totalmente soviético, né? Eles usavam, né? As roupas, assim. Os uniformes pareciam muito com os uniformes alemães. É muito preto, cinza. Cinza. Mais ou menos, marrom, né? Isso aí já era mais coisa de comunista, isso aí, de stalinista. Quem tinha mais tom de verde e marrom era a República, né? A República não, os rebeldes, né? Não, pô, os caras da Estrela da Morte todos usavam os tons de marrom. Não era cinza, não, cara. Aquele almirante lá. Era cinza. O Moff Starkin, né? Era cinza, cinza, preto e branco. Cinza, preto e branco. Eu lembro de um texto que eu li sobre o Ralph McQuarrie e a escolha dessas cores. Depois ele via com vermelho da Guarda Imperial pra quebrar, que era muito foda, cara. Nossa. A melhor coisa sobre Star Wars é o visual. Puta que pariu. É maravilhoso. Eu sempre falo que Star Wars é o seguinte. Eu discordo. Eu acho que a melhor coisa é a música, cara. É aquela mina gatinha que não tem conteúdo nenhum, cara. A Star Trek é aquela mina ok que você vai, namora, fica com ela até o fim, sacou? Aham. Agora, só sobre essa questão que o Harold puxou aí das coisas que acabam sendo interpretadas de outro jeito, assim, com o passar do tempo, né? Eu acho que um ótimo exemplo que a gente teve aí, eu sei que deve ter gente aí que não gostou, mas foi o novo Mad Max, né, cara? Tipo, mostrando, digamos... Eu acho que esse filme novo aí do Mad Max, tipo assim, foi o filme que você teve menos diálogo, né? E menos, assim, vislumbres, né? Da sociedade, mas foi o que mais mostrou pra gente como aquela porra funciona, né? Naquelas Sim. coisas pequenas, assim, eu gostei muito disso. É, o lance do... Bom, primeiro a gente tem ali, né? A reorganização, né? Das pequenas comunidades, cidades, né? Coisa que a gente já tinha visto lá no Além da Cúpula do Trovão, né? Apesar de muita gente desconsiderar esse filme, mas era mais ou menos isso, né? As cidades se formando novamente. Né, tal. Mas nesse filme... Eu tenho a impressão de que esse aí me soa, né? Óbvio que não... Antes, tem uma confirmação, né? Parece disso. Algo antes... Mas ele me soa como, tipo assim, a continuação do 2 que ele queria entre o fazer... Entre o 2 e o 3, né? Parece. E que ele não conseguiu fazer na Cúpula do Trovão. É. Que é um filme cagado pra caramba, assim. É, a gente tem um... Eu não acho ruim, cara. Eu não acho ruim, não, a Cúpula do Trovão, não. Não. Eu não acho ruim, assim. Acho, tipo, comparando com os... Entre os três, assim, é o mais fraco, né? Mas não acho um filme ruim, assim. Mas, tipo assim, a gente tem mais ou menos aquilo, né? O fim da barbárie, né? Quase. E o início de um sistema quase feudal ali, misturado. Tem um lance meio de messianismo, né? O cara lá, o novo chefe, né, tem toda aquela aura, né, messiânica. E a gente tem umas coisas muito legais que eu acho que foi aquela coisa de utilizar aqueles elementos icônicos da cultura pop e mesclar aquilo, tipo, em algo meio religioso, né? Os caras falam, tipo, Mac Banquete, água cola, né? Umas coisas assim que eu acho muito legal, né? Tipo, dele pegar coisas do passado, né, que aquela geração, digamos, que tá lá, não viu, mas que tá, digamos, no inconsciente coletivo das pessoas, né? É, de que comida boa era do McDonald's, por exemplo, né? Uhum. E aí ele fazia essa associação, né? Da água com a Coca-Cola. Cara, achei isso fantástico, assim, naquele filme. Eu tenho um colega meu que é também professor de História da Arte na universidade que eu dou aula, e que foi meu professor, e ele tem uma frase que é ótima, que quando a gente vai estudar História da Arte pré-histórica, né? A gente vê aquelas estátuas de deuses, assim, com seios grandes e tal, e daí a gente fala que é uma representação da Grande Mãe, qualquer coisa assim, e daí ele fala, pô, daí imagina assim que, tipo, acontece um cataclismo, acaba com a raça humana, e daí vem uns antropólogos alienígenas daqui a 1000 anos e começam a encontrar latinhas de Coca-Cola pra tudo que é lado, e daí começam a dizer assim, isso aqui era um deus, que o pessoal lá do século XXI curtia, não sei o que. É tipo, mais ou menos por aí, tem uma tirinha também que mostra, né, tipo, uns caras vestidos de egípcio pichando, assim, né, aí mostra um policialzinho correndo atrás deles e eles fogem, aí, tipo, os hieroglifos, assim, eram pichação da galera, né? O que é bem interessante. Isso era mal feito, porque... né? Era feito na pressa. É, não, que eram uns desenhinhos, né? Tipo, não tem nada escrito ali. Os caras estavam só sacaneando, grafite, desenhando. Eu sinceramente, eu gosto bastante do trabalho de direção de arte dos filmes do esqueci o nome dele. George Miller. Poxa, cara, é uma caricatura tão legal. Ele pega os elementos que são conhecidos por qualquer sociedade, né? E aí ele caricaturiza daquela maneira sensacional, com aquelas pinturas, aquelas roupas diferentes, e você percebe que cada roupa tem um significado, cada maquiagem tem um significado ritualístico até, né, dentro da sociedade. É muito bacana isso. Eu só vi no Miller, sinceramente, um trabalho tão bem feito, entende? Nos outros você vê apenas uma pequena imaginação aqui e outra acolá. Não, mas no trabalho do Miller você vê o trabalho inteiro, você vê uma sociedade inteira. Isso é muito bacana, cara. Muito bem feito. E claro, né, que faz também a tradução dessa, disso que foi dito, né, de que inconscientemente nós voltamos a restaurar essas hierarquias, né, e aí, só que claro que elas são vestidas de maneira diferente. Porque, claro, a sociedade ruiu, já não tem mais a referência, né? Sim. Agora, falando de sociedade não necessariamente ruída, ninguém vai falar de Blade Runner, vai dar tempo... É, o Blade Runner é tipo a distopia do capitalismo, né, digamos, né? Uhum. Seria os frangalhos, assim, né, do capitalismo, do nosso planeta, né? Uhum. Eu acho legal... Diga, Harold. É, porque ali é dito que o ecossistema está cagado. Sim, tanto que... E os ricos vão para outros, para as colônias, né? Que fica lá, anunciando todo tempo lá. Ah, venha para as colônias, você também, né? Uma nova vida e blá, blá, blá, blá, blá, blá, né? Tipo assim... Aliás, eu lembrei muito disso quando anunciaram agora esse Kepler 425, sei lá. É, mas, enfim, o Elysium, né? Recente, aí tem isso. Então, também. Mas assim, essa coisa de ter um planeta que é parecido com a Terra, né? E aí, assim, meu primeiro... Eu vi a galera ficando mó feliz, assim, ai, pode ter vida, não sei o quê. Meu primeiro pensamento foi, cara, a única coisa que impedia as pessoas de cagarem de vez com o nosso ecossistema era o fato de que até então só existe a Terra, não tem escapatória. No momento que, tipo, tem uma escapatória, ainda que, por enquanto, seja cientificamente impossível chegar lá, digamos, na mesma geração, né? Teria que ser, tipo, você sair para seus descendentes chegarem daqui a sei lá quanto tempo. É Moisés no deserto. Exato. Mas não é o que os ricos e poderosos querem, né? Os ricos e poderosos querem uma solução para eles, né? Não para talvez a minha 20ª geração, né? Assim, eu fiquei assim, cara, é a única coisa que faltava pra chutarem de vez esse planeta, sabe? Porque é isso. No momento que você tem, tem uma chance lá fora, foda-se esse aqui, né? Vou gastar esse aqui, vou consumir tudo e vou partir pro próximo, né? Ah, mas uma coisa de gafanhoto mesmo. Eu, sinceramente, essa ideia de que, de que o mundo vai acabar, sabe que não vai, né? O que pode acabar é a humanidade. O mundo vai continuar aqui por mais... bilhões de anos, né, cara? Até quem sabe... Não, sim. Não, o mundo... O mundo, sim. O que eu tô falando é assim, a possibilidade da humanidade continuar existindo nesse mundo. Foda-se a humanidade, né, Guilherme? já deu, cara. Já deu, né? Já deu pra brincar bastante. Tá fazendo o que aí desse cara aí? Vai embora, né? Diga, Harold. O Neil Blomkamp, eu não gosto do diretor, não. Mas ele tá seguindo uma linha de raciocínio. Em todos os filmes dele, você percebe que a Terra tá se cagando toda, né? Ela, principalmente em Elysium, né? Que fica bem patente isso. Eu adoro o futuro do Blomkamp, porque eu acho que é o mais realista de todos. Também gosto. É um conjunto enorme de favelas. Não existem mega metrópoles. Cara, não. Existem mega favelas. Aquele conceito do Distrito 9 lá, cara, dos alienígenas, tipo, virem pra cá e aí aquela esperança de que, nossa, um povo mais avançado, né? E que porra nenhuma, né? A nave chegou aqui em frangalhos e aí eles viram... Cara, ele chupou isso de Alienation. É, não, e... mas tipo... Chap é chupado do Johnny Five. Mais ou menos, né, cara? Cara, todo mundo chupa de todo mundo. É uma chupação enorme. Eu acho no Alienation esse lance do alienígena imigrante, que é um merda, não é a salvação do planeta, é muito mais trabalhado, até por causa do tempo mesmo. Embates raciais e tal. Mas eu acho que não é uma sacação difícil pra qualquer... Não pra qualquer, porque senão eu teria sido muito mais feito, mas assim, não é uma sacação tão inatingível assim pra um autor de língua inglesa, a partir do momento que alien e alien são a mesma palavra, né? Tipo, alien de imigrante, do estrangeiro, e o alien do alienígena são a mesma palavra. Então, assim, chegar nesse ponto comum do tipo, ok, vou tornar o alien um alien, não é difícil de se chegar em termos de criação ficcional, né? Tá ali, tá pedido pra ser feito. Né? Tem outra coisa também, viu? No Blomkamp, você pode perceber que os personagens, todos eles, os protagonistas, pelo menos, né? Trabalham para o governo de uma maneira ou outra. Ou seja, não existe outro trabalho além daquele oficial, né? Todos os outros são o quê? Trabalham, sei lá, vivem com escambo, vivem fazendo pequenos negócios aqui e acolá. Entende? A economia está em frangalhos. Isso é que eu acho interessante. Isso eu estou falando para a gente, né, retomar o nível da conversa, né? O nível da conversa, pois não. E ainda no Blue Camp, eu gosto muito do Elysium, cara, principalmente pelo lance da apropriação de tecnologia pelos caras da favela, sabe? Pelo contrabando de tecnologia. Eu acho muito legal aquele. E isso é, cara, é completamente incrível, né? Quer dizer, se você tem lá um grupo de alienígenas que estão fodidos lá, não tem do que viver, e eles têm uma nave, equipamentos que obviamente são de tecnologia superior à nossa, cara, vender aquilo, né, no mercado negro, assim, pra sobreviver, faz muito sentido, né, cara? Cara, mas isso é da natureza humana. Se você tem controle, cara, se você tem alguém controlando tecnologia, qualquer outra coisa vai ter o mercado negro, vai ter, sempre vai ter, isso daí brota naturalmente. O Blade eu Runner... Eu fico de pau duro com isso, cara. Eu amo o mercado negro. Minha avó era muambeira e meu pai durante uma época vendeu maconha, então assim, eu sou doido. Eu sou agorista de coração, bro. O Blade Runner mostra isso também, né, cara? Que você tem, tipo, um mercado negro ali de lembra? O cara que fabrica óleos pra uma empresa, mas os óleos também vão pra outros. Sim, sim. O lance da cobra, que foi feito por um cara, né, que era pirata, né? Essas coisas assim, né? Uhum. E eu acho muito legal isso do Blade Runner, que mostra, né? Você tem, assim, uma sociedade que tem muita segregação, né, social e racial, inclusive, né? Você tem aquele policial que é o Edward Jamie Olmos, né? Que ele faz. Ele é meio japonês e meio mexicano, né? E você vê que, tipo assim, ele fala uma linguagem assim que o cara até descreve que é a linguagem dos sujos, né? Do gueto, assim, né? Aquela linguagem que mistura japonês com inglês, com um monte de coisa, né? E eles mostram muito isso, né, cara? Que você tem as pessoas que não estão em perfeitas condições. O cara lá que tem aquela doença degenerativa, por exemplo, ele tinha dinheiro, condições, mas não podia ir, né, pras colônias, porque ele não era... Ele era um doente, né? Ele era um cara... Então, tipo, você vê que uma sociedade que segrega, né, de todas as maneiras possíveis, assim, né, cara? Isso eu acho muito, muito foda, assim. Mostra que a humanidade só piorou, digamos, né? Ela foi crescendo desordenadamente e as coisas boas, digamos, né, aconteceram, óbvio, né? Você tem os modelos lá, Nexus, né, e não sei o quê, novas criaturas ali, né? Você tem... Mas as coisas ruins também, né? Se potencializaram assim, e cresceram muito também, né, cara? Isso eu acho muito, muito foda. E isso que o Harold falou também, das condições climáticas do planeta, é que, tipo, o planeta tá uma merda, né? Tipo assim, os caras, né, tipo, tocaram foda-se, né? A poluição. Apesar de que não, né? Um dos finais mostra o cara andando por um lindo vale, ver o final iluminado. Mas esse final não vale, né, Harold? Não, esse não vale, isso não existe. Era sendo nunca nem vi, né? Era denominado isso, certo? Era. Cara, isso é muito bizarro. Tipo, pegaram o descarte do iluminado. Não, e tipo, se existia aquela porra daquele lugar, por que que eles já não foram no início do filme, né, cara, pra lá? Por que que ele ficava naquela merda daquela cidade, né, cara? Porra. Sobre esse lance até de segregação de raça e tal, vai sair esse ano pela editora Boitempo, um livro de um escritor que eu gosto bastante, que é o China Mieville. O nome é Perdido Street Station. Eu não sei se vai estar com esse nome aqui no Brasil, mas ele fala de uma cidade que é New Crobuzon, que é uma cidade construída nas costas de um gigante morto, um negócio assim. E é ficção científica, que daí tem várias raças vivendo junto, assim, e fala muito sobre essa questão de segregação racial também. Cara, é muito foda esse livro. Quando sair, fiquem de olho aí. Tipo assim, quem mora na cabeça é tratado como quem mora na bunda do... Tipo isso, e a cidade que, tipo, é o inferno na Terra, assim, tipo, é sempre muito poluída, cara, é muito tesão, muito foda. É melhor tu morar na borda do cu do gigante. É, tipo isso. Morar na frieira, né, esse tipo de coisa. Assim. Sim. Agora, a gente falou também de futuros e que essa sociedade, eu sempre lembro também do Demolidor do Stallone, né, cara, que aquela cidade da favela lá, é muito legal, né, cara, comer hambúrguer de rato, aquilo é muito bom, assim. Foda. Esse é um outro filme, tipo, que cara, é um filme idiota, mas que tem uma premissa interessante. Eu só acho que, tipo, a gente tem aquele problema da passagem de tempo, tempo, né, cara, que eu acho que não tem sentido, né, uma sociedade mudar tanto em tão pouco tempo, né? Uhum. Mas E o Rob Schneider tá vivo ainda. Mas o Rob Schneider tá nesse filme, cara. Então, ele é um dos policiais, é. Ah, eu tô confundindo com o Juiz Dredd, agora eu lembrei qual é o filme. Mas ele tá no Juiz Dredd também. Ele é um presidiário do Juiz Dredd, é. É, pode crer. O mundo é tão zoado que o Rob Schneider é um policial, cara. Não, qualquer futuro possível tem Rob Schneider. É. Se for distópico. É. Você tava falando do futuro qualquer merda lá do Blade Runner, né? Tipo, o futuro que tudo virou uma merda, aquela coisa toda. É, eu lembrei de um que eu gosto muito, que é aqui em português, eu adoro o nome em português também, que é No Mundo de 2020. Aí, que cara. É o Silent Green. Silent Green. Que eu acho também um futuro muito foda, assim. O jeito como ele retrata. Tem um dos spoilers mais famosos da história do cinema, né? Que eu acho que a gente pode até dizer que Silent Green é gente, né? Vamos estragar pra quem ainda não viu o filme. Mas... Eu não vi, mas não me importo com spoiler. É, mas o que é legal é que né, tem toda aquela sociedade que, tipo... Tem multidões de pessoas em estado de miséria na rua. E o cara que... Né, como é que é o nome dele? Caramba, esqueci. Charlton Heston. É, ele que é policial, detetive, ele é uma figura de autoridade, ele é um funcionário do governo, ele tem poder, ele abusa esse poder. Ele tá ali ligeiramente acima da linha da pobreza, sabe? É, comida pra ele também é muito difícil. Tem uma hora que acho que ele pega uma maçã na casa do ricaço. E ele leva pra casa, ele mora com um maluco velho que lembra de como era a humanidade antigamente e tal. E o cara começa a fazer uma ode à maçã. E ele nunca experimentou um negócio tão gostoso e tal, não sei o quê. E eles falam de carne como se fosse um negócio completamente divino, sabe? É muito legal como é retratado assim. É tipo você merda mesmo. É tipo você morar na Europa hoje, né? Isso aí que você tá descrevendo. Assim. É a Grécia, eu fui feito na Grécia. Isso. O barato é que é bem especificado isso no filme. Até mesmo os ricos passam paura. Uhum. É, porra. Não, é o que eu imagino. Tipo, um colapso total do planeta. Não vai ter dinheiro que segure, né, cara? Não sei se vocês lembram daquele péssimo filme lá do 2020. O status de riqueza lá do rico desse filme é ter carne na geladeira. É, não, aquele filme do fim do mundo lá, como é que era? 2016? Não, como é que é? 2012, isso. Que mostra isso, né, cara? Os ricos lá que compraram vaga nas novas arcas de sobrevivência lá, né, cara? Eu fiquei pensando isso, né, cara? Os caras que criaram a arca, né? Vamos fazer o que com a porra do dinheiro, né? O mundo acabou, cara. Não existe exato, mais. Exato. Os caras burros pra caralho, né? Mas enfim. Foda esse dinheiro, né? É merda. É isso mesmo. Eu acho também. Esse vai na mesma linha do Blade Runner como um futuro, assim. Não exatamente distópico, opressor, mas naquele assim, cara, deu merda. É isso aí, a humanidade tá ali aos trancos e barrancos. Mas olha, eu acho esse é um filmaço de ficção científica, muito pouco lembrado. Mas, cara, já começa pela apresentação, né? Porque mostram várias fotos, uma passagem do tempo, como que a América surgiu com os imigrantes, tal. Aí começam as cidades a surgir, as metrópoles, tal. E aí, de quando em quando, ali na apresentação, começam a surgir fotos de imensos lixões. E aí vão surgindo cada vez mais e ficam cada vez mais frequentes, até que você finalmente conclui aquilo que a cidade boia em lixo. E é sensacional, é um filme espetacular, ele não trata com delicadeza o assunto, não trata com suavidade como em Blade Runner. Blade Runner ainda tem um pouco de medo, não, eu quero deixar esse filme bonito. Porque o diretor, eu acho que ele era... É, eu não sei se ele trabalhava com propaganda ou era o irmão dele. Mas enfim, não sei qual Scott que eu tô falando aqui. Não interessa. O importante é que no mundo de 2020, poxa, você encontra... uma realidade, é palpável o negócio. Logo no início do filme tem uma cena muito engraçada. O assassino do ricaço, que aí cria toda a trama, né, de detetivesca do filme, o mandante se encontra com o assassino e diz: vamos conversar em particular na sua casa? Vamos. Aí o cara simplesmente dá a volta e eles entram num carro. Sim, ele não tem uma casa, ele mora num carro. Existem vários carros nas ruas. parados, não tem o que fazer com eles. É sensacional esse filme, cara. É sensacional. É o debacle total da sociedade. Não tem mais governo, não tem mais nada disso. Tem uma enganação completa e total. O ecossistema morreu, por isso que o Soylent Green é feito de gente. Não existem plânctons. Acabou. Não, e a coisa mais legal do Soylent Green é que, assim, tinha os vários tipos de Soylent, né? De várias cores. É. Né? E tem o Soylent Yellow, o Soylent Red. E essas rações são entregues pelo governo conforme a demanda. E o caô que o governo manda é que o Soylent Green, que é o mais gostosão, é feito de plâncton, né? E os outros são, tipo assim, restos de alimento reprocessados, não sei o que, coisa assim. Então, assim, o Soylent Yellow, que a galera come todo dia, é, sei lá, é o pãozinho seco. O Soylent Green é a carne. Então, assim, o dia que tem Soylent Green é quando a galera invade os bancos de comida, porque, caralho, Soylent Green fudeu, é gostoso pra caralho, assim. A galera se matando por um pedacinho de ração seca, né? E aí, quando você descobre que aquela porra ainda é feita de gente, é o choque final, assim, da porra do filme. Né? Então, assim, caralho, a galera tá se desesperando pra comer, na verdade, outras pessoas. É muito foda, é tipo, é muito fundo do poço da humanidade, é bem bacana. Vamos pra a gente já tá com o tempo estouradaço, vamos pra galera aí, quiser pontuar um filme rapidinho e já fazer o seu jabá final. É, Planeta dos Macacos. Catenas, surgiu um catena. Então, vai lá, aproveita aí, Ivan, já faz aí o seu... Ah, beleza. Tem um filme que não deu tempo de falar, que eu gosto muito. Eu sei que não é das melhores coisas do mundo, mas eu gosto muito, principalmente pelo conceito que eles colocam, que é O Preço do Amanhã, com o Justin Timberlake, né? Que o, não existe mais... É muito legal. Cara, o conceito. Eu baixei esse filme tem, acho que, uns 2 anos e não assisti até... Tá ali pra ver. Tá no meu HD. Não, cara, o conceito é muito bom de você discutir a economia do ambiente, porque ele... Não existe mais dinheiro e as pessoas, elas compram as coisas através de tempo. Então, elas trabalham e daí, dependendo do trabalho, ela ganha minutos de vida e daí tem um relógio no pulso que dá esse minuto de vida, é um relógio dentro da pele. E, por exemplo, eu quero comprar uma cerveja. Você vai no bar e daí você debita tempo, tipo, minutos. Diminui a sua vida pra tomar uma breja, fumar um cigarro. É a realidade, né? É, exatamente. Exatamente. E daí tem uma... Esses conceitos do filme são muito interessantes e já fazendo o jabá. É, a gente fez um anticast inteiro sobre ele, então já é meio antigo ali, mas quem quiser me ouvir mais e perder seu tempo, anticast.com.br, daí você cai lá no site do B9, que é onde a gente... Ah, esse filme é do Andrew Niccol, não é? Isso, exato, que é o cara do show. Ah, eu gosto muito dele, do Gattaca e do Show de Truman. Isso, exato. Então o cara é muito bom e eu gosto muito dele, mesmo com o Justin Timberlake, que eu todos esses atores merda eu gosto. Inclusive, eu fico muito triste quando vocês falam mal do Chris Evans, que eu gosto muito dele também. Mas que isso? Porra. Tira esse cara daqui, tira esse cara daqui. Eu sou... Cara, meu gosto é uma merda, assim. Eu gosto do Shyamalan, assim. Eu gosto até certo ponto. É, depois eu também. É que, assim, o meu ponto é o fim dos tempos, sabe? Eu gosto do fim dos tempos. Nossa, não, e daí, não. Daí é foda. Daí, cara, eu me reconheço. O fim dos tempos... Você conseguiu me ultrapassar. Eu sou um dos caras mais avançados gostar do Shyamalan, eu gosto dele até o Dama da Água, cara. O fim dos tempos começa muito bem, cara, mas depois ele... E outra. Eu gosto. Cara, o Mark Wahlberg piora muito aquele filme. Eu gosto do Mark Wahlberg. Ele piora muito. Cara, se fosse o Matt Damon ali, o filme era melhor. Mas eu gosto do Mark Wahlberg também. Vão tomar no cu. Nossa! Desculpa aí. Desculpa se eu sou burro. Aí, já que o Change não tá aí. E valeu por ter convidado, foi um prazer conversar com vocês. Torelli! Muito obrigado por vocês terem me convidado, tal. Eu recomendo, não filme, mas Duna, cara. Leiam Duna, leiam os livros do Frank Herbert. Não leiam os livros do filho dele depois que ele morreu. Toda essa merda aí que vocês gostam de Star Wars, ele escapou de Duna. Duna tá tudo lá, muito melhor, com muito mais qualidade. Lá tem economia, romance, intrigas, filosofia, tem a porra toda lá. Leiam tudo, façam isso. Façam algo de bom por vocês mesmos, em vez de ficar vendo merda. A versão do Jodorowsky seria foda também, né? Puta que pariu, ia ser do caralho, meu irmão. Mas eu até gosto do filme do Lynch, cara. Eu sou, uhum. eu sou. Ele mesmo não gosta, eu gosto. Uhum. E, pô, fazer meu jabá também, cara. Leiam os meus quadrinhos. Quadrinhos entre aspas. Não sei se posso considerar quadrinho aquilo, mas hoje em dia qualquer um chama qualquer coisa de quadrinho. Até quadrinhos ácidos é quadrinho. Se aquilo lá é quadrinho, eu sou quadrinho também. Mas é um modesto esse Torelli, né, cara? Né? Porra, cara, tá foda o seu trabalho lá, cara. Ele tá. Valeu, meu irmão. Ele tá mendigando um elogio, então, esse filho da puta. Aí, cara, procura no Facebook, figura de ódio. Na página lá, curta pra saber quantas pessoas andam lendo essa merda, porque o TumbLR não tem contador. Não sei quem tá visitando aquela porra. Ficaria muito feliz se vocês fossem lá. E muito obrigado mais uma vez. Falou. É, Harald? Ah, cara, é no mundo de 2020 mesmo. Eu não vou enganar, não. Tá chegando. É, tá chegando. E mais, cara, tudo isso que a gente se preocupou aqui em filosofar, meu Deus, mas será que essas tecnologias vão chegar, vão causar toda essa coisa, vão trazer essa coisa terrível para a humanidade? Não, a gente não precisa se preocupar, a gente vai morrer antes. A gente vai morrer antes. Antes delas se tornarem realidade. Então não precisa se preocupar. No mundo de 2020, perfeito filme. Feio como o diabo. Não tem nada a ver com Blade Runner, mas é muito mais realista. É isso aí, cara. A gente vai se afogar em lixo. Que é algo que acontece na Idiocracia também, né, cara? Que é o... Também, sim. E no outro que eu queria citar também, que era o Wall-E, que é um filme bonitinho, mas tem essa questão do lixo também. Perfeito, e cara. E vocês esqueceram de falar que na Idiocracia o presidente é o Terry Crews. Presidente Camacho. É. Hector Elizondo, não é o nome dele? Elizondo Camacho? É Hector Elizondo Camacho. Gwen Elizondo Camacho. É. E é um ex-atleta, né? Ele era um ex-atleta desse... É, ele era da luta livre, bro. Ator pornô e campeão de luta livre. Não, assim, ele é o máximo que a humanidade pode chegar nesse mundo, assim, sabe? Ele era o ídolo da galera. Não, ele me lembra muito quem ele era mesmo, né? Aqueles caras dos American Gladiators lá, né? Que sim, ficam virando... Tipo, a galera toda curte eles, né, lá nos Estados Unidos, né? Tem fã-clube, não sei o quê, né? É, tipo The Rock, né? Também. Sim, também, é WWE, é. Mas era isso? Qual que era o seu Nerd Reverso? Ah, então, eu citei aqui por alto o Wall-E, que é um filme, como eu falei, né? É bonitinho, mas tem essa questão do futuro que eu acho muito interessante. É, a Pixar como um todo, cara, usa aquela computação. Eu me identifico muito com os caras deitados nas pranchas. Da cadeirinha. É, cara. Sim. Porra, não, aquilo ali seria um sonho, cara. Aquilo ali é utopia. Ficar na cadeira voadora sem fazer nenhum esforço é utopia. Cara, tirando o fato que eu caminho ainda do carro até a minha sala, eu tô quase ali. Depois, quando eu chego em casa, eu caminho do carro até o sofá. Mas eu acho, cara, muito interessante. Eu trouxe o computador pra sala, pra não ter que ir até o escritório, pra você ter ideia. Porra! Foda, hein? Mas eu queria falar que aquela companhia lá, By and Large, né, que é tipo uma mistura de um McDonald's com um Walmart, assim, mais ou menos, é a grande companhia do universo da Pixar, né? E nesse futuro distópico aí, se tornou a única companhia capaz de consertar, entre aspas, o problema da humanidade do lixo, né? Deixou robôs lá limpando e levou a humanidade para passear em cruzeiros de luxo, né? Que eram para ser cruzeiros de 5 anos, mas como tudo que a humanidade faz, acaba ficando mais um pouquinho, né? Toda essa coisa toda que a gente tem. Ah, não, soluções provisórias nunca são provisórias, né? A gente sabe muito bem disso. A história tá cheia de exemplos disso, né? Gambiarra permanente, né? O próprio que eu falei, né, aquela questão do... Não, eu vou tomar aqui a democracia de vocês, mas é só pra evitar um problema maior, já devolvo, né? E fica nessa merda que a gente fica. Então, eu acho um filme que, assim, ele é uma história bobinha, né? Como o réu fica sacaneando a gente, né? História de amor de robozinho, não sei o quê. Mas esse pano de fundo desse futuro que o filme demonstra, eu acho muito, muito bacana, muito rico, sabe? Tem muita coisa que dá pra você mergulhar ali e identificar e ver como tem muita coisa de crítica ali, contada só de forma visual. E como o filme é em boa parte mudo, ele te dá esse tempo de você avaliar ele visualmente. Isso eu acho muito bacana. Sabe o que, que assusta? Sabe o que assusta nesse filme do Wall-E? É que o filme dá a entender que ele foi produzido por essa companhia. Sim, sim, verdade, verdade. Porque depois que eles consertam a merda, ele te conta como é que foi a história de redenção, sim. Não, o filme termina mesmo com aquele logo. É a última coisa que aparece no filme. Então, mas é como se fosse isso, é como se fosse a história de redenção da humanidade promovida pela gente, porque eles voltam, né, a nave volta pra repovoar e reconstruir a Terra. É, então, mas a história vem... foi contada pela companhia, aí é que tá uma coisa sinistra. É. Olha, eles deram uma alterada, deram uma editada, né? Pode ser, pode ser. Mas o... E outro que eu ia citar, que não é de filme, é de quadrinho, é o Y, o Último Homem, né? Que na verdade ele começa num presente fictício e vai avançando para um futuro fictício. E é simplesmente a questão de que o que aconteceria se todos os homens do mundo, exceto um, morressem, simplesmente morressem, né? Tem uma mesma explicação do que aconteceu, mas a explicação não é importante. O importante é realmente que o como é o nome dele? O Brian K. Vaughan, ele tira os homens da equação da humanidade e vê como é que a humanidade se viraria sem isso. Então, é muito interessante porque fala, de imediato, 90% das forças armadas do mundo acaba. Só que 55% da agricultura continua de boa. Então, assim, as coisas onde a proporção de homens e mulheres é muito diferente são as coisas que são mais afetadas. E aí mostra como isso vai afetando tudo. Por exemplo, a presidente dos Estados Unidos vira a secretária da agricultura, que seria o nosso ministro da agricultura, né? Então, assim, da pecuária, sei lá qual é o cargo que a gente tem hoje, tanto cargo que a gente tem, mas enfim... Agricultura. A secretária da agricultura vira presidente, porque em toda aquela escala de assume o vice, assume o presidente da Câmara, assume não sei o quê, assume não sei o quê, foi descendo tanto até chegar a primeira mulher no... O cargo mais alto que uma mulher tinha nos Estados Unidos era de secretária da agricultura. E tem uma cena que eu acho muito boa também, logo no primeiro volume, que é quando tem dois personagens discutindo como que, de repente, do nada... As bandas mais célebres, né, do mundo se desfazem, né? Porque as grandes bandas do mundo são formadas ou só por homens, ou em sua maioria por homens. Então, como que a música perde muito de uma vez só, simplesmente porque a música, que faz parte de todos nós, tem esse viés masculino que a gente trata como natural, né? Então, a série é cheia de sacadinhas, assim, legal. Não tem muito essa coisa do utópico, distópico que a gente discutiu aqui no podcast, mas eu acho muito interessante como exercício de imaginação de uma situação. Uma coisa legal sobre essas músicas é que, apesar disso, né, de que você tá falando, acho que grande parte das músicas são feitas em homenagem a alguma mulher também, né, cara? Isso eu acho interessante. Também. Love songs, com certeza. É. Mas eu queria terminar relembrando um futuro de um filme antigo, né? Eu não via a versão que saiu ali no início dos anos 2000, que é Rollerball, Gladiadores do Futuro. Boa. Eu tinha notado e esqueci. Porra, que mostra justamente isso, uma sociedade futurista onde as doenças todas foram erradicadas e ninguém mais morre a não ser de velhice. E aí o planeta começa a ter problemas com isso, né, cara? E aí eles criam isso, esportes, né, sangrentos, onde morrem pessoas, né? Só que, tipo... As pessoas que se sujeitam a esse tipo de esporte viram, assim, grandes celebridades, né, tal. Não é, tipo assim, tipo The Running Man, né, cata o cara na rua e joga ele lá. Não, são pessoas que se preparam para aquilo, né, entende? Que vivem, são esportistas de verdade, mas que sabem que o risco de você morrer praticando esporte é algo comum, assim, né, cara? E esse é um... Mas tem que ver a versão da década de 70, né? Exato, com o James Caan, exatamente. É esse filme que eu tô falando. A nova versão ali dos anos... Acho que é 2002, sei lá, essa eu passei longe. Ô, Real, tô espantado de você não citar o Westworld, pô. Você sempre cita. Acho que nem precisa, né, cara, o Westworld. Não, não tem muito de sociedade ali, é só o parque. É, né? Exatamente, é o parque, né? E o filme que o James Cameron copiou pra fazer o Exterminador do Futuro. Tem um filme nos confins da Netflix, eu não vou lembrar o nome, mas que tem um lance parecido, que eu acho bem interessante, que também a sociedade, ela não tem mais doenças, e daí, como forma de diversão, eles têm um mercado negro de comprar doenças, assim. Precisa de doenças famosas e tal, olha assim. Olha só. Mas você sabia que tem gente que quer ser aleijado, cara? Ninguém se simula ficar aleijado, brother. Tem que ver o meteoro logo, cara. Setembro, né, que é a data próxima aí, tá? Então, vamos torcer. Enquanto essa merda não acontece, a gente pode escutar o Cinecast. Conciso e direto ao ponto. Bom, então é isso. Queria agradecer a presença da galera. Ficou grande pra caralho o podcast, mas é isso, né? Valeu a pena. Valeu, obrigado, galera. E até semana que vem, certo? Certo. Certo. Thank you. Vamos lá, começando agora os recadinhos MDM, começando com... Catena. É, o único recadinho que tem hoje é... Um Chegas meu, o Jetson, está lançando o Torn Game Accessories, que são acessórios para jogos de tabuleiro e afins. Achei e ele tá com uma... Acessórios, sei lá, para cabelo, pra roupa, alguma coisa. É, pra assim. Necessaire, maquiagem, mas não é, olha. São acessórios de acrílico, acrílico. Acrílico, porra. Pra jogos de tabuleiro, de RPG, guardadá. Porra, é bem bacana. Aí tá o link do Catarse aí. É, eu achei bonitinho, tem umas paradas até mais colecionáveis. Então tá quem, pra ele, então. Quem joga RPG, eu queria só um cachezinho só, mas tudo bem. Quem joga RPG ou por jogo de tabuleiro, velho. Fica aí, ó. Ah, pô, meu, precisando. Juntei moeda ontem pra comprar uma caixa de ovo, velho. Olha que merda. Uma caixa de ovo. Então tá aí, mas você mora em São Bernardo, cara. Você podia criar galinha em casa aqui. Pois é, né? Tô quase pensando em criar cachorro. Pra quê? Cachorro é foda que dá muita despesa, cara. Cria gato. É verdade. É, gato se cria sozinho, né? Também. Gato propria, é legal, cara. Mas ninguém compra, né, gato? É, pega na rua, né? É. Então o JP vai ficar bravo, né? Vai ficar bravo. Mas quem mais tem recadinho, Rodney Bukemi? Eu. É, esse fim de semana, dia 8 de agosto, vai rolar JediCon aqui em Minas, aqui em Belzonte. É um evento do Conselho Jedi de Minas, que é ligado a Star Wars. E vai ser no bairro Cidade Nova. Peraí que eu tô pegando o nome do colégio, que eu esqueci o nome do colégio. É, na lista de convidados tem esse imbecil que vos fala, Joe. Não é o Joe Soares, não. É o Rodney Bukemi mesmo. Joe Soares, sua piranha, né? Sua piranha. Vai ter também o dublador Mauro Ramos, que dubla o Shrek e que dublou o... Bussunda. Bussunda. Ele dublou o Comissário Gordon, dublou o Gary Oldman. E vai ter também o Fernando Caruso, nosso Chegas, vai estar lá também, fazendo participação. Vai ter sketchbook do Bukemi, vai ter print, vai ter uma palestra com o Bukemi, vai ter uma palestra com os convidados. Eu também sou um convidado, já falei. E o endereço é Rua Doutor Júlio Otaviano Ferreira, 1085 ou 1085, Cidade Nova. Numa escola municipal, professora Maria Modesta Cravo. Tá certo? O Cassiano, né? O Cassiano Pinheiro também vai estar, não vai? Exatamente, muito obrigado. Cassiano Pinheiro estará hospedado aqui na minha maloca. Olha, o cara vai estar na sua casa e você não estava anunciando ele. Que é isso? Eu esqueci, cara. Eu tô com sono e bêbado. Desculpa, Cassiano, foi mal, cara. Mas o Cassiano também é um dos convidados, vai estar lá presente. Tem uma série de convidados que estão no site do www.jedicon.conselhojediminas.com.br. Tá? E o link vai estar no post aí. E é isso. Pode vir me limpar, eu já acabei. Quando você falou que o cara dublou o Comissário Gordon, eu fiquei pensando, porra, chegou lá, puta paga! Puta caralho. Que pariu, eu sou um viado! Porra! Não foi legal, não, tá? Tem um vídeo que ele fez com a gente lá também. Ele não gosta, o Roy não gosta. Ele não gosta de Filha da Fruta, né? É verdade. Não gosto. Mas eu conheci o dublador lá e achei ele muito gente boa. Falou pra ele que você não gosta? Falei. E ele não mandou você, não xingou? Você, ele falou, velho. Pô, velho. Eu falei, não gosto, cara. Aí ele virou e falou assim, tem gente que não gosta de frango. Eu falei, sai flango. Aí ele saiu. Não, ele riu e perguntou por que eu sai flango. Eu posso contar a piada? Nossa. Pode. Vai, aproveita, né, já. Concurso de piada, bicho. Ô, louco, meu. O sai flango é assim, uma moça chegou numa pastelaria chinesa e falou assim, moça, você tem pastel de carne? Ela falou assim, não, só tem flango. Aí, então pode me dar. Aí ela tá lá comendo o pastel, um pastel gostoso. Aí chega um pombo e posa em cima do balcão, a chinesa, sai flango. Ah, agora entendi. Eu pensei que aquela, tem pastel fresquinho? Tem? Que horas ele volta? Ah, não, acabou de sair. Ah, que horas ele volta? Não, puta, cara, América. Você conseguiu estragar tudo. Tá, chega de piada, né? Vamos voltar pros recadinhos. Quem mais tem recadinho? Vocês não vão dar o recadinho do Algures, não, seus filhos da puta? Porque ele pediu pra vocês. Pra quê? Precisa não, só ele não tá aqui. Eu não abri o e-mail. É que eu coloquei na. Ah, é verdade, né? O Algures participou do Cinecast Inteligência Artificial e no Filosofoá, que foi o que ele escreveu, em Filosofoá Pop sobre software. Filosofoá? É um site francês. Ele devia ter fumado um sono, aí ele escreveu tudo errado. Que é sobre filosofia e Sócrates, o jogador de futebol, vai ser bem legal, tá os links aí no post também, porque é cumprido os nomes. É o Sócrates jogador de futebol mesmo? Falar sobre é a democracia Sócrates corintiana, né? Deixa pra lá. Vai lá, Máximo, você tem recado? Tenho nada, só trabalho nessa porra. Tô cansado pra caralho. Quem chamou esse cara podcast, então? Lojinha, algum recado? Eu tenho dois. Primeiro que Aurora vai virar livro. Yay! Ih, que bosta, hein? Aí, ó, que... chupa Afonso Solano. Chupa vocês, adoradores de vírgula. Ah, é chupa leitores, né? Que não acreditavam no Lojinha, ficava aí tirando sarro dos livros do Lojinha. Não, e é engraçado que aquele PDF que eu tinha disponibilizado, eu bloqueei ele pra ninguém mais baixar. Aí apareceu um monte de gente agora pedindo, ai, deixa baixar, não sei o que, filho da puta, tava de graça. Deixa não, não deixa. Queria, agora. Não deixa não. Agora vou não, pagar. Deixa não. Agora que tá com patrocínio da linguiça, né? A Aurora. Isso aí é o Cavaleiro Zodíaco. Eu tenho esse PDF, eu vou soltar, né? Piratão. E depois vou soltar o tarde pro livro ilustrado da do Aurora. Do carnaval também, né? Do eu devo fazer um cartão. Vou mandar pro. E o Conventiones? Conventiones está lá no ponto de ignição. Vocês já vêm lá, porque Conventiones já está no metade quando esse podcast sair. Ninguém. Eu tenho dois comentários até agora no Conventiones sobre a história. Mas então, ponto de ignição é o Flashpoint da DC? Hein, Lojinha? Só que melhor. Quando? Para quando que é o lançamento do Aurora? A Aurora deve sair lá pra maio do ano que vem, porque são 8 meses de revisão pra colocar as vírgulas. São 8 meses de revisão. Quem vai fazer a capa? Você não quer dar o serviço aí? Que editora que é? Nada? É a Nova Ficção, já podem ir lá no site deles que eles fazem um serviço de já venda. Já tem a pré-venda já. Já tá a pré-venda. Quanto tá custando essa bagaça? Deve dar uns R$30. Não, muito só. Caro. R$40, muito caro. Leitor, é isso pra fazer a caridade, né? Como diria o velhinho. E qual que é o outro recado? Você falou que tinha dois, Lojinha? Era só isso, ia acessar o ponto de ignição. Ah, esse é os dois recados, na verdade era um só, então. São quase um só. Eu não participo de muita coisa, parou. Quando eu entrei no MDM, um monte de gente me convidou, agora parou. Então, talvez depois do podcast de vergonha eles pararam de me chamar. Pelo que era fria, né? Vou te chamar pro podcast de My Little Pony daqui a pouco. It's a trap! Bom, eu quero dar um recado aqui que vai ter uma exposição, abertura da exposição Caixa Materna, com a curadoria do nosso Chegas, Daniel HDR, lá na Galeria Hipotética em Porto Alegre. Fica ali na Visconde Rio Branco, número 431, em Porto Alegre. É a galeria que é daqueles desenhos em homenagem ao Jack Kirby, com vários autores lá, né? E também vai estar no mesmo dia, que é no dia 8/8, aí, ó, no mesmo dia do seu evento lá, Rodney. É, ué. Quem não for lá no, na galeria, vai na Getacom. É pertinho, quem não né? Quem for na Getacom, vai na galeria. É pertinho. Dá pra ir nos dois. Tem coisa nossa lá, minha e do Bukemi. Tem mesmo. Tem arte nossa. Então, tem Thor, que eu fiz. Então, qual o nome da galeria? É, galeria Ouro do Fino. Hipotética. Quer dizer que ela não existe, que é uma hipótese. Tira esse cara do podcast, pelo amor de Deus. Vou mandar você ficar lá junto com o Nassim. Vou dar tchau pra você, igual eu dei pro Nassim. Então é isso, vai ter também o pessoal lá das Graphic MSP, o Vitor e a Luca Fage, o Paulo Crumbin, a Cris Eco, o Eduardo Damasceno e o Luiz Felipe Garrocho. Damasceno! Também vai ter a arte deles, né, da Graphic MSP, em exposição lá na galeria. Então é isso, dia 8 de agosto, às 18 horas, quem tiver aí por Porto Alegre, dá uma passada lá. Pode dar um pesco-tapa no HDR. Não, não façam isso. Pode dar sim. Ele não vai vir com o FIC. Ah, não vai vir. Daí põe na conta do Bukemi. Não, ele não vem pro FIC. Ele prefere porque, Nova York por causa ao FIC. Ó, vai pra Nova York, hein? Chique, né? Todo ano ele vai. Mas então é isso. Chega de recados. Vamos para a leitura dos comentários. Cala a boca agora, começando a leitura de comentários, começando com Rodney Buquet. Opa, quanto tempo, né, gente? Eu não sou chamado. Por que vocês chamam sempre? Nunca me chamaram como primeiro. Por quê? Não, como segundo, você tem que reclamar. Nunca me chamam de segundo. Por que vocês nunca me chamam como segundo? Sempre sou primeiro. Então, vamos lá. É, o Jovem Nerd Reverso falou assim, no último podcast... Ele falou assim: adorei o podcast. Um abraço para todos vocês. Marvel igual Ultra cantando Gabriela. DC é igual Pablo, entre parênteses, qual é a música? Sarmento cantando Sakura Quero Quero. É. Caralho. O Wilson Gustavo colocou assim: pensei em QM deixar um comentário sobre o cast, mas fui nocateado em 30 segundos e esqueci. É, parabéns, campeão. O Luciano Abraão, fã do MDM: Marvel igual Forró do Jaspion, DC igual Nuvem de Lágrimas. Aí ele coloca paz, 3 pontinhos. Não entendi. É, o Saturno, Pogobol de Deus. Caralho, o cara tá 60 podcasts aparecendo e continua. Eu melhoro até agora. A maior vergonha da minha vida foi ter... Peraí que eu tava engolindo a cerveja. A maior vergonha da minha vida foi ter gostado desse podcast. É, foi mesmo. Aí o de César, Nazik. Quem, né? De César? É. O cara lá do Big Brother? É, falam que ele e o Nazik são parecidos. São parecidos, mas são a mesma pessoa. Que eles são a mesma pessoa, na verdade. Não é que eles são parecidos. É, sacanagem. Aí ele colocou assim: até do Pablo cantando no Qual é a Música do Podcast, aí já é doença, né, cara? É, o Evil, é, não sei se tá escrito certo, Evil Kleber, fala assim: primeiro podcast MDM que não consegui escutar, ficava puto com o Malandrox porque era o especialista em mangá do MDM, agora eu tenho especialista em My Little Pony. É, ele colocou uma sigla aqui que eu não entendi. O que, que é VTNC? Vai tomar no cu. Ah, entendi. Porra, Rodney. Mas, cara, eu não tenho obrigação de saber isso, não. Se você não gostou. Eu nunca fui preso pra saber essas coisas, né? É, eu nunca fui preso. Deixa pra lá. Eu achei que ele ia perguntar o que é VTNC. Eu ia falar, vai tomar no cu. Ele ia falar, vai você, filho da puta. A gente tentou, né? Não deu. É, eu estou mudado, eu estou ficando velho. É, e o último aqui, o Bigode do Comissário: vergonhoso esse podcast. E isso não é um elogio, já que os mesmos tinham a intenção de se humilhar. Me senti num EP do Chaves, no episódio de Chaves, onde eu esperava que o Kiko, com letra maiúscula, e o Senhor Madruga, e ao invés deles encontrei Jaiminho, o carteiro, e a Dona Nets. Isso eu fico com o Panquets. Panquecash. Hã? Panquecash. Ah, então ele escreveu errado. O podcast mais meladinho da internet, que aliás fez podcast igual a este, a edição Atrás de Você, muito melhor. Pronto, acabei. Eu até participei desse. Daquele... Foda-se, ninguém te perguntou nada. Ai. Daquela fase do Chaves que não tinha mais o seu Madruga, não tinha mais o Kiko, que eles ficavam só lá no restaurante e que o Jaiminho acabou virando um personagem fixo né, do elenco, né? Tava no fim da vida. Aí, tá vendo? Já, né? Os buchas têm... Mas agora vamos para Zorzi Máximos. Morreu. Opa. Então, deixa eu começar aqui. A maioria vão demora ser comentários no podcast. Até, é o sinal, demora até chegar em Manaus, né? Demora. O suvaco do Ultra Magnânimo: quando o Sarmento cantou Sakura Rola Capital, a vergonha alheia foi tanta que eu baixei o volume do PC instintivamente. Aí o Crível Hulk Magenta: eu cantei com ele. Não, né, cara? Espero muito que ele esteja sozinho em algum... Que terra sozinho em algum canto quando isso aconteceu, cara. Porque, pô, cantar ouvindo podcast é muito mais triste ainda. Deixa eu ver... Cadê o próximo? Peraí... Tá, então o Slag falou assim: deixa eu ver se eu entendi. Shippar é você juntar o nome de duas pessoas. Tipo, Chique é o Change e o Nazik. Malinha, o Corto Maltese e o Lojinha. E o melhor, o Tango Mamando, que é o Tango Comando e o Malandrox, né? Aí o... deixa eu ver aqui. O Dom Casmurro falou: disse, liguei meu videocassete pra gravar Guerreiras Mágicas e nunca mais comeu ninguém. Fim. O Galo Travis, um galo ginha gay. Considerações sobre esse podcast. Primeiro ele me elogiou, né? Então deixa eu passar logo isso. Márcio nos mandou bem de host, parabéns, campeão. Depois ele elogiou o Nazir. Não, eu quero ler por causa do dois. A edição ficou legal. Até que enfim o Nazica acertou. Só falta parar de participar. Lojinha, eu também tinha tesão na Kari. Não. Tesão não. Era amor puro de criança. Vai tomar cu, tesão. E o quarto não foi bom, mas foi bom. Me diverte. Era o que a gente queria, né? Deixa eu ver. O diretor Couto, filho legal, também elogiou a gente. Falou que a gente não sabe o que a gente tá reclamando tanto, o que eles estão reclamando tanto. Tá bem legal, tá. Não tem o problema dos últimos, que era ser muito longo e muito chato, então para de ouvir, né? Esse é o problema. Dá pra mim, então. Aí, exatamente, você respondeu logo depois, dá pra mim, então. Ah, é. Aí, eu disse, que eu falei. Caralho, é o reflexo de comentarista, né, cara? Ele faz o mesmo comentário que ele já fez. O Ivo Praia. O bom desse podcast é que depois de escutá-lo eu percebi que, apesar de tudo, ainda tem uma vida digna. Aí o Kendall responde. Mas tipo, o Lojinha ainda é garoto e até aceitável. Já o de César, o Máximo e o resto é um negócio a se pensar. É. Realmente. Deixa eu ver aqui. Aí olha isso, o Thiago Ribeiro Meira. My Little Pony não é tão ruim quanto algumas pessoas acham. Claro que tem uns altos com U, né? Deve ter tipo um cartório, deve altos. Passar documento. Altos e baixos. E uns personagens meio chatinhos. Tô na quinta temporada. Olha isso. Tô na quinta temporada e até hoje não suporta a Herity. Eu fiquei muito feliz, cara, que eu só assisti a primeira. E o cara fez a quinta. Parabéns. Tem gente pior, né? Aí, mas no geral o desenho é bacana. Aí o Keno respondeu: rapaz, o cartório ligou. Pediu pra te avisar que já pode pegar teu atestado de viadagem. Uma tá pronta, é só exercer já. Mas, Real, quem é que tinha defendido o My Little Pony no WhatsApp do MDM? Retomando o Nerd Reverso, não foi? Foi o Nerd Reverso, o Nerd Reverso defendeu, falou que é um desenho melhor do que qualquer um desenho que nós assistíamos nas nossas infâncias, como os Smurfs e outras coisas. Cavalo de Fogo. Usou Cavalo de Fogo. Eu não sei porque Cavalo de Fogo já era marmanja quando começou a passar. Detestava Cavalo de Fogo, velho. Aí esse aqui, o pessoal tá chupando muito minhas bolas, eu vou parar com isso, senão eu vou estar incentivando. Ui, ui, ui. Não quero incentivar elogios. Ah, mentira, quero sim. Mas eu... aí você fala que selecionou um comentário que tava chupando suas bolas, pra as pessoas continuarem. Vocês entenderam. Bom, ai, Lozinho, você é tão chato. Nossa. Ai, não só um pouquinho. Vai, falar em viadagem, o Lucas Milan. Lojinha seu merda. A segunda temporada de My Little Pony é a melhor. Nem de viadagem você entende, porra. Ah, vai tomando cu, segunda temporada chato pra caralho. Até parei com esse desenho também. É, numa boa, vamos parar de falar de My Little Pony, né? Não, mas ó, o Alípio Jack Mel Horseman, eis aqui um sommelier de viadagem, né? aí, falando nele, o Alípio, né? Aurora, 6 letras. Mateus, 6 letras. Fanfic, 6 letras. 666. Coincidência? Ele só esqueceu que o meu Mateus tem TH, então são 7 letras. É. Chupa! Não, mas isso aí, o jeito certo é sem H. Certo, né? Tomava o jeito certo é com H. Eu fiquei inventando H no nome. O trouxinho incondicional. Estou me identificando com Lojinha. Isso não deve ser bom. Não via My Little Pony, mas via Moranguinho. Olha isso, cara. E procurava fanfic de Naruto, daqueles de romance. Nossa. Meu Deus, cara. Olha quem lê a gente, né? Deixa eu finalizar logo. O Wolverhampton, o Tango é tão merda que nem pro podcast dos estagiários ele é chamado. Vai ser convidado pro podcast dos subestagiários com o Mega Mendigo e o Triplo, né? Não, o Tango não participa porque ele é rica. Tá pras Europa viajando de férias. Viajando na Europa, só que ele pega um sinal de Wi-Fi pior do que a gente, né? Eu acho que ele não tá na Europa. Não, mas esses dias atrás eu tava. Esses dias não, algum tempo atrás eu gravei com. Lá no Arcast, e tinha um amigo do HDR que tava gravando da Europa. E ele falou que o serviço de internet lá, de modo geral, é muito ruim. Ele falou Wi-Fi, assim. Falou que é tudo muito ruim. Ele tava na Inglaterra. Ele tá falando a mesma coisa, cara. Tá estudando lá e tá falando que o sinal de Wi-Fi é uma bosta. Aí, ó, tá vendo? Chupa a Europa. Brasil, e tá em Londres. Brasil é tempo. Culpa do PT, deve ser. Igual a crise na Grécia. Máximo, você tá aí ainda? Morreu? Ah, sim, sim, eu tinha mutado aqui. tinha mutado aqui pra dar um gole de cerveja. Mas pra finalizar, o One Master perguntou qual é a derivada de x ao quadrado mais 2x. É 2x mais 2. Pronto. Porra! Agora sim, pode ser. Ele tá fazendo prova e perguntou. É, pois ele tá fazendo o dever de casa e veio perguntar nos comentários o que era isso. Pena que ele só vai saber disso na sexta, né? Então, beleza, terminei. Então é isso, quem falta, a Lojinha? Eu. Não precisa não, pode desligar. Dois comentários, na verdade. Aí, algum, viu? Algum deles fala de Querido Pony? Não. Ah. My Little Pony? Então pode... Não, não mas isso... tem um que fala do Sérgio Malandro. Não, mas não, é o, não era o Querido Pony aqui em português? É Querido Pony. Pequeno Pony, é Pequeno Pony em português. Que era... Acho que era isso, que era o original. Ah, vocês são sommeliers de... Não, porque tinha um brother, que eu tinha um amigo que ele apelidava de Pequeno Pony e ele era muito sacaneado por isso. Ah, porque ele é baixinho, ele é, sei. Olha baixinho. Aqui, ó. Meu Querido Pony, abertura. Meu Pequeno Pony maldito. O Pequeno Pony é o pônei maldito. Mas era... Aqui, ó, Meu Querido Pony. É, eu não sei porque eu não mas sou melhor. Pequeno então, Pônei, só. Você pesquisa, aparece coisas, Querido Pônei. Deixa eu ver. A gente tá vendo só. Aparece a mesma coisa. Vai saber por quê. Enfim, só um comentário que nego do MDM, tá, os leitores estavam se preparando por uma invasão, que disseram que invadiu o MDM, os leitores de outro blog. Aí apareceu no meio dessa invasão uma garota e falou, acho que eu vou ficar no MDM pra sempre. E é o comentário mais votado por esses bandos de virjões que não podem ver uma mulher. É o Bugman. É o provavelmente. Bugman sempre enganando os leitores, né? Aí eu só estou aqui do Rodão, que eu, já que eu não seleciono mais os comentários que eu leio, quem seleciona é o arroba bossofmdm. O Rodão falou que quando era uma criança... É o Celso? Não, é o Capivaroto. Nem o Celso. Celso não entrou nessa, tadinho. Rodão, um dia atrás. Quando era criança, participei da Porta dos Desesperados. Eu tinha escolhido a porta certa que tinha o prêmio, mas o Sérgio Malandro ficou me aloprando tanto com aquela gritaria dele que eu troquei por outro e ganhei um gorila correndo atrás de mim. Cara, isso que eu achava foda, que o Sérgio Malandro, ele era sacana. Enquanto os outros apresentadores, tipo assim, induziam a criança a ir pra porta que tinha o prêmio, o Sérgio Malandro fazia o contrário. Ele levava sempre a criança pra porta do macaco, cara. Ele era pilantra. Oh, mas estatisticamente... sempre vale a pena trocar de porta. Sempre você tem mais chance se você sobrar duas. Quer trocar? Troque que você vai ter mais chance de acertar. Ou não. E pra TV é bem melhor ver a criança correndo de um macaco gigante. Ah, sempre. O dono da verdade, já levei uma menina no cinema, falei no final do filme, olha, essa é a hora que eles se beijam. Aí ela falou, ah, eles se beijam? E ficou me encarando. Fiquei paralisado e fiz nada. Voltei pra casa me sentindo merda. Depois dessas histórias lamentáveis, os nobres estão liberados. Derrotado. Caraca. Derrotado. E é essa, só. Eu tenho um bocado de comentário de cocô, só que eu vou passar. Por favor. Catologias não, né? É porque de vez em quando tem ondas nos comentários do MDM. Aí começaram a falar de cocô, o outro começaram a falar de pênis alheios. mas onda de cocô é quase todo dia, né? Também. Eu acho que falar de pênis também, né? É um assunto permanente, né? Dos comentários do MDM. É isso, acabou. Catena? A Ronda Rousey, que é a lutadora do UFC, mandou um comentário em vídeo falando, oi, Catena. E eu gostei muito. Beijo, Catena. Ah, é beijo que ela fala, né? Sei lá, me esqueci. É que é inglês, né? Aí não dá pra saber direito, né? E foi maneiro. As Ring Girls também mandaram. Aí eu lembrei agora que eu vou colocar no meu canal do YouTube pra ver se me dá mais 42 centavos cada vídeo. Engraçado que pedir beijo pro pezão ninguém pede, né? Ah, então, sabe o que ela tentou, a minha amiga? Pro cara que apresenta as lutas. Sim, como que ele chama? Isso, mas ele não quis gravar. Ele tava, tipo, ocupado. Ele cobra, aí... né? Ele só tirou a foto. Aí, quando ela foi gravar, ele tinha que voltar pra luta e não rolou mais. É, que um It's Time dele deve custar uns $500 pra você gravar no seu celular. Tipo... Você pode pegar na TV, resolve, mais simples. E a outra lutadora que não perdeu, que eu não vou falar, que perdeu, que eu não vou falar o nome, ela não quis gravar. É por causa disso. Ninguém sabe, né, quem que é a lutadora que lutou com ela. Mas eu não falei o nome, então. Então vamos lá. O Yannick Santos. A Honda é tão foda que venceu até a maldição MDM. Eu também achei, porque se ela perdesse ia ser meio foda, né? Mas quem não gravou perdeu, aí tá vendo? Tipo, ia dar sorte. É, o Erickson Silva, nem ouvi, achei uma merda o podcast dos estagiários. Eu vi um, no dia que vocês postaram, logo depois que eu postei, eu vi os comentários, tinha um cara lá falando que, como é que é? Ele falou, se eu quisesse ouvir podcast dos leitores do MDM, eu ia no HDL, alguma coisa assim, ele falou aqui. O ponto de ignição, acessa. Boa, deixa eu ver, Amaro Júnior. Quando seremos punidos novamente com um podcast apenas com os estagiários e por quê? Quero saber de todos os detalhes para repassar aos meus advogados caso eu sofra outra agressão auditiva como essa. Amaro, é quinzenal agora, viu? Então prepare seus advogados porque será quinzenal. É, Laércio Hanauer, o podcast dos estagiários foi muito produtivo para mim. Escutei 5 minutos, parei e resolvi trabalhar. E olha que a gente tinha até pensado, pô, ninguém vai escutar a gente, vamos chamar o ultrabadernista. E esqueceram, o podcast foi tão ruim que esqueceram da presença do ultrabadernista. Pô, preciso ouvir. Ele ficou gritando? Não, ele é super de boa, cara. Ele é educado. Não, por que ele ia ficar gritando, cara? Ah, porque ele era pra manter um personagem. Eram 3 da manhã, caralho. O cara não ia ficar gritando por aí. Poxa. Gravar podcast meio-dia. Deixa eu ver, aqui tem uma piada pro Nerd Reverso, que é do Jaeder Moreira, que é o Flash Reverso comete sequestro relâmpago. Nossa, engraçado. É, pro Nerd Reverso. Eu tinha escrito aqui macrofotografia, mas eu não sei porquê. Eu acho que era do filme do Homem-Formiga. Eu não sei. E esse é um comentário que eu peguei num podcast, num site qualquer aí. E eu ia até fazer um post e tal, mas eu achei que não ia rolar, então eu vou comentar. Tinha saído um boato na net, né, que por causa do trailer lá do Batman vs Superman, surgiu uma teoria que o Coringa é o Robin, né? Vocês estão sabendo disso, né? Sim, sim. E aí eu li um comentário super foda num site aí de uns jovens, que é do Rick, que ele diz assim, é bem curtinho, isso não é uma teoria de fã. Foi eu quem desenvolveu essa teoria meses atrás e postei no Omelete. Eu já li mais de 2000 HQs da DC. Postei isso lá antes de qualquer trailer baseado na HQ The Dark Knight Returns, porque o Coringa ali é claramente o Robin. É só ver a HQ que você verá esse trocadilho. O Coringa do Frank Miller é o Robin. E se o Coringa do Jared Leto é baseado no universo Frank Miller, pra mim sempre foi óbvio que ele é o Robin no filme do Esquadrão também. Também existirão alguns desenhos animados onde o Coringa era algum Robin. Rick, eu fiquei até com vergonha, porque, tipo, você leu 2000 HQs da DC e escreveu uma merda dessa. Meus parabéns, viu? Porque, olha... Mas no Cavaleiro das Trevas 2... É o Robin, o Coringa é o Mas Robin. Ele falou do 1. Ah, deve ter falado no geral, né, gente? Não concordo que tá muito... Não, ele leu 2000... Não, ele leu 2000 gibis, tá certo. Quem sou eu que só leio figuras, tá certo. Pô, eu perdi. Vocês contam? Esse é um sintoma de um problema muito mais grave, né? O cara sabe exatamente quantos gibis ele leu, cara. Isso não é uma pessoa ele normal. Ele faz igual, eu sabe, na cadeia que você marca na parede, assim, os 4 risquinhos cruza. Você mata alguém, ou sei lá, tem um corpo. Ele marca na pele. Ele vai marcando. Então, assim, agora, eu que sou um cara que só lê as figuras, Rick, você me deixou emocionado com isso. Eu vou tentar ler 2000 HQs da DC e tentar ter umas teorias boas dessas com os próximos filmes, porque, cara, como ninguém pensou nisso? E o Coringa é o Batman no outro? É, cara, não, porque é o ele Robin. Tem... É verdade! Ele é o Batman. Coringa do Jared Leto, ele tem um J, né? Então o J é de Jason Todd, óbvio, né? Que não é um J de Joker, né? Não, é Jason Todd. Aí, ó, então faz sentido, né? Ah, Rick, um abraço, viu? Eu tomara que você crie mais teorias assim e processe as pessoas por terem, tipo, roubado suas ideias e que e o Superman pisque pra você no final do filme. Rick, peraí, eu não peguei esse começo. Ele tá falando que ele quer processar alguém porque roubando isso a teoria fui dele? Isso fui eu. Ele tomou com muita propriedade, saca? Não, ele falou que essa teoria foi ele que desenvolveu. Ele tá, ele tá bolado. Ele quer royalties da teoria. E afinal, da internet, que é dinheiro de internet. É, porque, tipo, se ele escreveu. Ele vai chegar lá no escritório da internet, não tem lá que tem um escritório lá, né? Aí você vai falar: olha, essa teoria é minha, coloca meu nome aí. Toda vez que ela aparecer. Todo dinheiro que ganharam com essa teoria, eu quero meus royalties. Aí todo post que escreverem com essa teoria. O seu internet vai falar: opa, sim, senhor, claro. Aí vai sair com o nome dele. É, mais uma coisa, Catena? Deixa eu ver. Não, só isso. Catena, por que, que você pede para as pessoas mandarem recados no Facebook se você nunca lê os recados? Mas todos esses que eu li foram de lá, menos o do Grande Rick, 2000 HQs da DC. Esse eu peguei no Jovem Nerd. Digo. Desculpa, no site dos jovens amigos nossos. É, mas eu sempre pego, eu pego 5 só. É que é difícil escolher 5 ali, né? Aí. Ok, então. Então vamos lá para os comentários que o Lojinha selecionou. Selecionou assim, o Raul Jordan, ele falou assim: Máximos, 1-0. Nazica, 2-0. Lojinha, 3-0. Pablo, 4-0. Badernista, 4-1. My Little Pony, 5-1. Young Blood, 6-1. Fanfic de Digimon, 7-1. Acabou, 7-1. É Young Blood, como Young falou o outro bladernista, inclusive. Tá aqui o Alípio Jack Mel Horseman falou: esse que vocês já leram, né? Do Baixas Podcast, recebe sua casa sem custo alguma corda para se enforcar. Não, não lemos, mas agora já lemos. O Ursão Lindo fala: eu gostaria de me desculpar com Melhores do Mundo por todas as vezes que reclamei que o podcast estava ruim ou que o Change perdeu o arquivo. Eu não sabia que poderia ser muito pior. O Lorde Mamilos falou: escutar esse podcast hoje foi tipo achar feijão no pote de sorvete dentro do congelador. Obrigado, MDM. O negócio é passar no pão, né? O Ivo Praia falou que receber um fio terra surpresa durante o boquete é ruim, mas esse podcast consegue ser pior. Esse, ele falou com propriedade. Propriedade. Já recebeu. Cadê? Não, esse aqui do Badernista não. Ah, o Wadson, que provavelmente é como? Esse. Como? Né? Wadson. Puta que pariu. W. Wadson. É o nome de verdade. Wadson. Esses caras que usam foto deles mesmos no avatar e usam o nome deles mesmos nos comentários. Sabe o que acontece com esses caras quando aparecem no MDM? Wadson, vai comprar pão. O Wadson escreveu assim: esse punho de ferro armado aí é de qual fase? Que tinha um desenho do punho de ferro, aquele, o punho de ferro antes do Daniel Rand lá, que usava as armas, né? Esse punho de ferro armado aí é de qual fase? Aí começou as respostas MDM Comment Style. O senhor não tão sincero assim falou assim: da fase em que ele arromba seu cu. O Dipirona, em vez de paracetamol, falou: fase anal, Hal Jordan. Da fase do Iron Fisting no seu cu. E por aí vai. O senhor nem tão sinistro assim fala assim: aquele momento em que uma suposta mulher dos Estados Unidos te adiciona no Skype e já vem com papos sexuais. Você sabe que é um Bolt, mas fica dando corda mesmo assim só pra ver até onde vai. Ah, lamentabilidade. Cara, o cara tá trocando ideia, né, sexuais com um Bolt do Skype. E elas mandam fotinho. Também, já tem problema. Eu já conversei com uma. Cara, isso é o cúmulo da solidão, né, cara? Você parece um cara que trabalha comigo lá. Cara, esses dias eu contei no relógio. Ele ficou 15 minutos no telefone numa ligação que era engano. Ai, que maneiro. E ele fica conversando, tipo, quem? Não, Pedro? Não, não, não tem nenhum Pedro. Não, peraí, mas que Pedro? Aonde? Mora onde? Ah, tá, não, é irmão de... Ah, não, é Pedro, não sei da quanto? Não, ah, 15 minutos. Falou, não conheço, não. Ah, tá, desculpa então, foi engano. Aí eu falei, cara, eu não acredito. Você fica 15 minutos e eu falo, não tem ninguém com esse nome aqui, desligo, né, cara? Ele não, ele... Deixa, ele deve ser carente, cara. Não, muito carente, cara. É, o Wolverine, o ferramenteirinho, falou: Nassik falou que vai ir na Comic Con Rio Grande do Sul só para abraçar o Auguri. O pior que ele falou mesmo no Twitter. Peraí. Pior que ele vai mesmo. Eu sou seu Auguri, já consegue me preparar. Ele é um abraçador compulsivo. Réu, você lembra do beijoqueiro? Sim, o Triplo falou, né? Que ele é tipo beijoqueiro, só que ele vai pra abraçar. Ele vai pra dar abraço. Imagina se lá no meio do bagulho ele saca, né? Uma trouxinha, né? E aí, Auguris? Fumar um sono. Não, velho, é brincadeira, não é de verdade. É só zoeira, é só personagem. O diretor Coulson, o filho legal, falou assim: eu pensei, como será que tá o Puxas? Puxas é um blog, né? É o blog do Sabão. Ele falou: faz tempo que não entro, digito o nome do site, acesso o primeiro post. Zoofilia, é tudo uma questão de visão. Ai, ai. E pra terminar, o Ursão Lindo falou: fui dar uma googleada pra achar o Argcast da semana e automaticamente o Google completou para Argcast Hell. Mais um podcast, aquele que tem os pés errados vira dono sem fazer esforço. Não, eu nem, pô, nem sou dono do Argcast. Até faz tempo. Não, você só tá namorando com o Argcast. Ainda, né? Ainda. Faz tempo que eu não. Vocês querem discutir sozinhos aí? Porque eu não participo lá. Ninguém chamou você na conversa, não, Dedé. Fica na sua aí, ô. Tô com ciúme aqui. Tá com ciúminho, é. É, tá com ciúminho e se fode. Ninguém fica com ciúme de mim. Que desgraça. Tá nazicando. Dedé. Não, mas é dos brinca aqui, então não tem problema. É, vamos agora para as estatísticas MDM rapidinho. É, o cara chegou. Aliás, quatro pessoas chegaram no MDM procurando filme Negão do Kickbox. Putz, aí imaginei filme, né? Já pensou ó, no cinema? Hoje, o Negão do Kickbox. Quem será? Será que é o Michael J. White? O Negão do. Cara, eu sou do tempo que o Negão do Kickbox negão. Era o Billy Blanks, né, cara? Billy Blanks é o American Ninja 1, né? Aquele é o Steve Jobs. É do Garra de Águia. O Rei dos Kickboxers. Rei dos Kickboxers. Ah, sim. É o Kickboxer de raízes. Isso, é o que vale. O cara perguntou também, chegou no MDM procurando, a menina que aparece em Gotham é quem? A sua mãe pelada de costas. Sua mãe vestida para o baile do Eu acho que ele viu o comercial na Globo. Cara, eu acho que até fala que é a mulher gata no comercial. É um burro do caralho. Outro cara procurou por mulheres de bunda murcha. É um fetiche bem específico. É muito específico, né? Tão específico, talvez nem tenha pornô disso aí. É um gênero, né, de pornô. É. Cala, né? Bunda murcha. Aquelas bundinhas de rã, não tem aquela bundinha que parece a bundinha de rã? Bundinha de rã, pô. Olha só, aí tiveram três buscas aqui, eu acho que foi o mesmo cara. Ele primeiro procurou assim: por que tirar pessoas da Terra era um problema em Interestelar? O filme, né? Ele quer saber por que, que era um problema tirar as pessoas da Terra. Ele não percebeu, né? Que o mundo tava tudo arregaçado, não tinha mais recurso pra nada, tava tudo morrendo, não tinha mais comida, não tinha mais nada, né, cara? É só levar pra outro planeta. É só construir, né? 220 bilhões de foguetes, né? E levar as pessoas. E parece que é um filme do Nolan, ele passa 25 minutos repetindo por que não pode levar as pessoas todas pro espaço, né? Aí olha Michael só. Kane explica. Aí o cara pergunta: o que tinha atrás da estante com I do Interestelar? Cara, ele acha que o pai da menina ficou. Ele se escondeu atrás da estante, naquela hora que ele cai no limbo lá, no buraco negro. Ele tava escondido atrás da estante. Aí ele termina com: explica melhor Interestelar. Tipo, tá zicado mesmo, né? Google, explica melhor aí Interestelar pra mim. Por isso que a primeira vez que ele clicou no MDM, ele não conseguiu. Aí fez outra pesquisa, clicou no MDM de novo. Cara, não, é incrível. Os caras vão insistindo, né? esse aqui é pra você, ó, Catena. O cara pergunta: Planeta dos Macacos é um filme bom para cristão ver? Nossa, é o melhor não, viu? Eu acho. É, não. Cara, não, mas eu gostei. É um raciocínio, né, cara? Porque eles não acreditam nessa teoria, né? De homens e macacos, né? É, então... mas aí no bagulho da bomba vai dar merda. Eles endeusam a bomba. Ah, sim. Isso aí claro. Vai dar merda. Mas é bom, cara, porque ele tem esse lance algum, não sei. O que, que eu ia falar? Ah, de cristianismo, né? É, ele tem essa parada meio, tipo... Que danoso, tipo... Cara, tinha um apresentador aqui, esse de programa policial, tipo o Ratinho, né, que bate cacetete na mesa e tal. Ele começava o programa sempre com uma oração. Aí ele falava assim: se você acha que o homem veio de Deus... reze comigo. Agora, se você acha que eu me vejo do macaco, vai comer banana pra lá. Curta aí, compartilha. Não passa nada. Olha só que estranho. Isso aqui eu acho que é era o Malandrox, né? Que entendia de beijo grego, né? Sim. O cara perguntou: jogos de lamber o cu. Cara, caraca. Tem algum jogo que lambe o cu um do outro? Será? Na cadeia tem. Na cadeia tem uns três. Outra experiência própria. A gente falou três vezes cadeia hoje. Outro cara procurou imagem de homem banguela e feio, mas o legal é o jeito que ele escreveu imagem. Olha só. Imagem. De um homem banguela e feio. Em imagem. Gostei. Aí teve outro cara que procurou lista com a... Eu fiquei... porque ele procurou assim, ó. Lista com a foca. Eu falei, cara, o que é isso, né? Lista com a foca. Falei, com a foca? Aí fui ler o resto, né, da pesquisa. Aí tá assim: lista com a foca de todos super-herói. É com a força. Força. Não é a foca, é com a força de todo super-herói. Puta merda, gente. Esse aqui também é aqueles caras que ele pergunta pro Google, mas ele explica por que ele tá perguntando. Ele escreve assim: Leônidas morre? Saí, não vi o fim do filme. Não se fudeu, trouxa. Se você tá falando do Leônidas do 300, ele morre sim, viu? Eu gostei do sair, não vi o fim do filme. Avisando. Desculpa. Desculpa qualquer coisa aí. E outra aqui, ó, que explica. Ele procura assim: vê buceta capô de fusca pra bater punheta. Ele já explica, né? Pra que é a imagem, né, pro Google. Não, não quer aquelas artísticas, né? Não, é pra bater punheta mesmo. Outro cara procurou por isso aqui, ó: filmes dos ninjas de hoje à tarde. Hum? Filmes dos ninjas de hoje à tarde. Ele quer saber qual que era o nome do filme dos ninjas de hoje à tarde, ó. Não tem hoje à tarde? É o aquele que comeu o cu de sua mãe. The Ninja. The Ninja. The Ninja. Ninja. Ninja. The Ninja. The Ninja. Fazia tempo também que não rolava um The Ninja, né? Não, cara, esses dias... Ah, é verdade, verdade. Suspendi a descrença, foi mal. É, teve esse cara também. Esse cara é folgado também. Chega pro Google e fala: dá um resume da história da Mulher Maravilha aí. Tipo, ele quer um resumo, né? Da história da Mulher Maravilha. Caraca. Aqui também, ó, um cara que partilha da sua opinião, ó, Catena. Ele pergunta: Birdman morre no final? Qual cena? Qual cena? Conhece, né? Qual cena mostra? Tipo, não mostrou. Então, né? Ele... Então não morreu. É, tá voando, né? Pois é. Com o garotinho do... Do Radio Fly. É, Radio Fly. Outro cara procura por número de telefone da puta mais boa da Rua América. Será que o... Agora eu quero saber por que será que levou pro MDM essa... Ah, esse é o de puta paga. Se eu fosse essa puta, eu faria um site que colocaria lá, tipo, na chamada, né? A puta mais boa da Rua América. Da Rua América. Onde será que é a Rua América, cara? Pra terminar, ou quase, tá aqui. O cara procura Kid Bengala comendo sua mãe. Eu gostei do Kid, que tá com I no final. É? Nossa senhora, velho. Não, e tipo, vai ter, né, uma imagem, né, comendo a mãe, a sua mãe, né? Do Google, a mãe do Google. E pra terminar, o cara pergunta assim: quando vai ter o filme Five Nights at Freddy? E toda vez que eu ouço esse nome, eu lembro do Right Said Fred, lembra? No? Isso eu não lembro. Pô, cantava I'm Too Sexy. Ah. Olha aí, ó. Escolhida a música já, né? Aquele do I'm Too Sexy for My Love. Too sexy. Aparecendo na Xuxa, né? Aí, é uma, né, cara? Podia fazer um filme do Right Said Fred. É isso, então. Finalizamos. É isso. Mais alguma agora coisa? Assistiu o trailer do Deadpool. Maior podcast da história do MDM com 3 horas e meia. Por aí. Mas então é isso. Fiquem aí com... I'm Sexy. do Five Nights at Freddy, Right Said Fred. Certo, é isso. Então é isso, galera. Até semana que vem e fui. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. It hurts. And I am too sexy for Milan. Too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party. Too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. the catwalk, yeah, I shake my little touch on the catwalk. To leave.